Cara, ele morreu. Eu não tô acreditando até agora, cara. Pô, a gente começou essa porra junto, cara. Em parte é culpa minha, tá ligado? Não, ele tá descansando agora, cara. Ele tá descansando. Eu sei, mas se não fosse a gente ter começado com essa ideia de viajar, não, as coisas não estariam assim. Bizarro que ele ficou zoado desse jeito do nada. Eu queria substituir ele, mas não desse jeito, né? Cara, melhor comentário mano, no melhor momento, velho. Você devia ter ficado quieto. Cara, isso daí foi bem desnecessário, hein, cara. Como assim, cara? Imbecil, cara. Substituiu o cara, mano. Cara, tá errado isso, velho. Respeito. Véio. Parece que agora ele parou. Parou, o coração parou, cara. Já era. Vamos tentar ver pelo lado positivo. E como que tem lado positivo num negócio desse? Pelo menos as vozes que ele estava escutando cessaram. Eu também não tem como manter voz na cabeça dele se não tá mais vivo, né? Sim. Acabou tudo. Vai ver os casts que ele andava escutando, por isso as vozes na cabeça como dele. Como assim, mano? Os casts que ele tava escutando? Você tá maluco, velho? Vozes na cabeça, cara. Nossa, mano. Não, mano, ele... Cara, você tá meio por fora, hein, velho? Por fora do quê, mano? O maluco morreu, ele pode continuar escutando o cast se a gente botar um fone nele. Nossa, velho, vai virar um filha da puta aqui, não, fazer um caralho, muito louco, velho. Vai pra puta que eu pariu. Porra, primeiro o cara fala que vai substituir. Nossa, velho. Mano, eu não falei por mal, cara. Não. Pô, deixei de não, ser verdade. Ô, Suede, leva o Álvaro pra fora daqui, por favor. Vem cá, Álvaro, vamos tomar um ar. Como assim, mano? Vocês estão me tirando aqui por quê? Vem cá, Álvaro, vamos lá. Ah, nossa, cara. Álvaro, vaza, mano. Eric, se de alguma forma você estiver ouvindo isso, muito obrigado, cara. Fala, galera, estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado para o sério. Hoje o tema pede um minuto de silêncio. Mentira. Na verdade, hoje estamos com um tema bem bacana, bem legal, bem interessante. E assim como nós, depois de um dia de trabalho, estamos todos meio mortos. Mas o tema vai ser bacana. Vamos abordar umas coisinhas. Vamos abordar uma coisa que é em comum em todos os seres vivos, em diversas visões. Mas enfim, antes de começar, vamos passar um recadinho, Suede. Você, exatamente você, nós estamos à sua procura. Como assim? Bom, primeiramente, se você gosta de cultura japonesa... Opa, tem que chamar o tradutor, cara. Tradutor? Eu. Tem que falar em japonês, caralho. Isso significa eu em japonês. Isso. Ok. Você que gosta de cultura japonesa... Você que está a par de tudo que acontece, das coisas interessantes ou nem tanto. Você que é ligado em animes, você que é ligado em coisas kawaiis, em cultura japonesa, em artes marciais, em tudo que vem lá da terra do sol nascente. É um japonês surdo mundo tentando falar. Não, isso é chinês. Ivory Lavigne, cara. É o sol nascente. Você pode ser o novo colunista do Expresso do Oriente. Isso. Como? Mande um e-mail para o contato@locomotiva26.com.br com um texto falando de algo do Japão, algo de animes, algo assim, de um jeito diferente e interessante para nós. Anota. Estamos à sua espera, mas não só à sua espera. Agora não precisa mais. Você que escreve sobre algo interessante, que você julga interessante, nós também julgaremos interessante, porque você acompanha o site, você sabe dos nossos gostos, você sabe nos entreter e assim entreter o nosso público, causando uma atmosfera utópica e maravilhosa para todos. Você pode ser um novo colunista do Locomotiva 26. Você tá inspirado hoje, mano? Não é, cara, não sei. Ele queria ver como é que o Rafa ia traduzir essa parte. Colunista do Locomotiva 26. Exatamente, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos à procura de você. Então não perca seu tempo. tempo. Escreva para nós no contato@locomotiva26.com.br. Lembrando que temos mais um... lembrete. Faz sentido. E qual é? Ok. Pô, você que está ouvindo, não se esqueça de avaliar o nosso podcast no iTunes. Dê 5 estrelinhas pra gente. Vai ser bonito, vai ser beleza. 5 caixõezinhos. 5 caixõezinhos. 5 cruzezinhas. 5... defuntos. Valas. Necrofilias. É. Uou, mas enfim, avaliem a gente com 5 estrelinhas lá. Vai ser bonito, vai ser beleza, vai ser muito cremoso. E eu sou Rafael Tanicho e o visual que me apaixona é um sobretudo preto com capuz, foice na mão, cara de caveira, melhor olheira. Vou falar pra ela, te esperei minha vida inteira. Então tá, né? Quem que é essa aí? Vanderleia. Sua avó. É um traveco aidético que tá só o pó. Não, ali. É a Dercy Gonçalves. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e, na verdade, já estou morto há muito tempo, que essa voz que vocês estão ouvindo é apenas de mais um ser humano que insiste em sobreviver nessa terra caótica. Ele fez a introdução de ontem. Que déjà vu, cara. Né? Eu sou o Pedro Tanicho e eu prefiro morrer do que perder a vida. Olha, as pessoas estão criativas hoje. Déjà vu, mano? Puta que pariu. Falha na Matrix. E aí, galera. Quem é o Alvin? E muita karma nessa hora. PT, por favor, não surpreenda com alguma frase. Vixe, não tem nenhuma frase inteligente. Ele é porque da USP. Ele não é? Ele não é convidado especial, pô. Ele já faz parte do negócio. Desculpa. Ele é do time de biologia. Bom, aqui quem fala é o Paulo Tadeu, vulgo PT. E a morte é só mais uma parte do ciclo da vida. Oh, ciclo sem fim. Que nos guiará a dor e a emoção. Pela fé e o amor, até encontrar o nosso caminho neste ciclo, neste ciclo sem fim. E roda a vinheta. Bom, enfim, vamos começar esse podcast. A morte é a única certeza que temos nessa vida. E a certeza de que respiramos também, mas um dia pararemos de respirar. Existem pessoas que só respiram, mas enfim, a morte é a única certeza que temos. Por isso a gente resolveu fazer esse podcast bacana pra mostrar um pouco da morte no sentido biológico, PT, no sentido religioso, parte PT, no sentido filosófico, parte PT. Ou seja, o podcast sou eu hoje. Na nossa visão, como nós lidamos com esse algo que é o medo de muita gente, que é a morte, né? Uma PT. Pergunta só, alguém já viu algum podcast que fez sobre esse tema? Eu já vi sobre suicídio com... Mas assim, não era... Morte mesmo. Exatamente, a morte. Então tá, pioneiros. Haha, na sua cara. PT. Chupa. Explica um pouco o que acontece com a nossa biologia, a biologia do ser. Vamos primeiro usar o ser humano, depois a gente fala de alguns animais. Ser provido de carbono e amoníaco. Que no momento da morte. Tá, o que exatamente você quer saber? Tipo, como acontece? O que é a definição biológica de morte? Então, a definição biológica certinha eu não sei. Tô falando sério, eu lembro que eu acho que a definição de morte que eu vi mais ou menos assim foi no primeiro ano da faculdade, isso já faz mais de 10 anos. Então, assim... Oh, o que eu sei mais ou menos então, é quando cessam todas as atividades corporais necessárias para manutenção de vida. Deixa o PT falar, mano. Substituto nas aulas para quando você puder dar aula. Você que é o professor, se aprofunde mais. Que é melhor que o professor. É, eu sou mesmo. Você chamou o PT pra chamar isso. Você pode deixar ele falar a minha parte. Pelo menos os que eu tive, mano, sim. Fala, PT, fala. Esquece que ele falou, fala. Claro, eu ia falar. Só que ele também cortou enquanto eu tava falando. Quais são essas atividades? Uai, as atividades básicas. Respirar, se alimentar, metabolismo, coisa assim. Comunicação dependendo da espécie. Não tem como se alimentar depois de morto? A questão neural, a questão... Não, mas essa definição que ele deu é de todos os seres vivos. Sim, mas vamos partir para o homem/mulher. Porque essa parte hoje... meio médica, assim, ó. A a parte de morte que eu sei, você tem aquela parte de morte cerebral, que é o quê? A morte cerebral é quando o cérebro, ele atinge um nível de atividade em que ele não vai sair desse nível, entendeu? Então vamos supor assim, o cérebro tem atividade a 100%, então ele fica só a 20%. Então quando ele chega nesse nível aqui, ele não consegue mais subir. Isso é a morte cerebral. Não significa que ele não exerce mais nenhuma função. Isso, não significa que ele não exerça nenhuma função. Ele exerce uma função mínima, mas que não garante a sobrevivência desse indivíduo sozinho. Existem pessoas que têm a morte cerebral decretada e o coração continua pulsando por um tempo. Sim, mas quando tem morte cerebral, o resto do corpo vive. A morte cerebral é morte. O corpo continua em funcionamento, mas a pessoa... Depende. Por isso que a morte cerebral, ela é a condição em que é mais fácil de você tirar órgãos para transplante, porque a pessoa, o corpo biológico ainda tá vivo, só tem a morte do cérebro em si. Mas é um momento também que o médico chega para a família e fala, vocês sabem, vocês querem desligar os aparelhos ou não? Então, se eu não tenho enganado, é isso sim. Mas assim, quando decreta a morte cerebral, não tem o que fazer. Não tem volta. Entendeu? Volta. Eles acho que nem pedem, não perguntam assim, quer que desliga. A morte cerebral, na verdade, é a morte do indivíduo. Agora, do organismo, acontece bem depois. Do indivíduo no sentido filosófico. Pessoa. Sim, porque a morte cerebral não impede o nosso corpo de continuar fazendo respiração celular. A respiração celular, ela acontece até um tempo depois que o corpo morreu. Sim, mas assim, pra que ele continua no mesmo estado. Na verdade, o que você quer dizer é que ela mantém algumas funções corporais pra pelo menos manter o organismo funcionando. Entre aspas. Mais ou menos, não. É assim, o cérebro ele consegue mandar algumas informações pro corpo, mas elas não são o suficiente pro corpo se manter em si. Então aí precisa de máquina. A pessoa fica sobrevivendo com máquina. Por isso tem os respiradores. Isso, exatamente. Blá, blá. Se você tirar, ela morre. Então não é que assim, o cérebro tem uma atividade e o corpo se mantém por isso, entendeu? Aí quando, tipo, o cérebro para de vez, aí nem com máquina vai. Justo. Bom, enfim. Só que aí a gente entra também na questão da decomposição do ser. Que aí seria uma morte das células e... A continuação, o pós-morte carnal, digamos assim. Isso, é assim, ó. A decomposição, na verdade, a gente pode pensar em outro ponto. Se a gente... A morte da célula já aconteceu. Aí, como o nosso mecanismo de defesa não acontece mais, a gente começa a ser susceptível aos ataques bacterianos, de fungos e outros micro-organismos. Isso é decomposição. Sim. Inclusive enzimas próprias do organismo, né? Não, sim. A gente produz várias. Na verdade, a gente produz coisas que nos matam o tempo todo. Entre aspas. Só que a gente reproduz as células que são perdidas. Tem suicídio celular, que é muito legal. Chama apoptose. Como que faz suicídio celular? Não, é a célula. Vamos ensinar pra galera que tá em casa. Como que faz suicídio celular? É a célula que decide, né, gente? O celular taca no chão, não funciona mais. Pronto. Já tá fazendo... Parte 3G da pessoa, tá ligado? É suicídio celular, você pega o celular e engole. Mais ou menos isso. Isso é bem legal. É o suicídio do Edson celular. O problema é se a pessoa não morrer e o celular tiver que sair por algum lugar. Não, o duro se tiver no estômago começa a vibrar, sem parar. Aí não, é de boa. É de boa. Mas aí eu fiquei sabendo também, me corrija se eu tô errado, mas esse suicídio celular acontece bastante em células que identificam que a própria reprodução vai ser falha. Por exemplo, para células cancerígenas. Se a célula percebe que existe algum tipo de mecanismo dela que tá falhando, pode ser às vezes mecanismo de respiração celular, pode ser mecanismo também de reprodução, como você falou, várias coisas. Ele vai lá e dá um sinal e aí ele se mata, entre aspas. Ele começa a produzir um monte de vacúolo de enzima, aí ele vai se abrindo dentro dele mesmo assim, aí a célula é digerida. Ela se consome, né? Entendi. Você ia falar, Alves? Não, eu pensei no negócio aqui, mas ia ser muito autismo. Tá. Fala, cara. Não, que ele falou que ele se comunica, explodir. Manda um sinal e aí explode. Eu lembrei daquele celular na barriga do cara do filme do Batman, Cavaleiro das Trevas. Nossa, mano. Que ele liga pro celular, aí o celular pode explode. Crer. Pode crer. E o cara meio que morre. O suicídio celular. Suicídio celular. Não, seria suicídio celular se o cara tivesse ligado pra ele mesmo. É verdade. Mas ó, vamos lá. Às vezes eu paro assim no meu trabalho, não tem nada pra fazer de vez em quando, e eu começo a ver vídeos de piranhas sendo alimentados com ratos vivos. Ele talvez já me mostrou eu esses tenha vídeos. Problemas. Mas não é o meu problema que a gente tá julgando, já estou sendo tratado. O que acontece é, tipo, a piranha comeu metade do rato e o rato ainda está nadando, cara. Isso é normal, já vi casos de gente que foi atropelada por trem, foi cortado no meio e continuou vivo por então, bom tempo. Então, mas aí a gente tem casos de... que nem a gente tava falando na primeira tentativa de gravação desse podcast. Na primeira temporada que ninguém viu. Que é da galinha que corta a cabeça, sabe? Mas no caso do rato, ele continua continua, né, com os órgãos dele. É, a parte, então... Enquanto tiver contato do cérebro e tal, das estruturas nervosas com o resto do corpo, a criatura fica viva. A não ser que haja um trauma muito grande. Agora, tipo da galinha que corta a cabeça fora e o corpo começa a pular, isso aí é espasmo muscular. É, falou agora sobre isso. É totalmente espasmo, né? Muscular, terminação nervosa e blá blá blá. Geralmente é. Depende do caso, do que foi lesado, o que foi retirado, como ele falou. O que me lembra uma parada que a gente todo ano tem na internet, o cara que mantém a mesma galinha viva, sei lá quantos anos, ela sem o pescoço, sem a cabeça. Não mantém mais, essa galinha morreu. Quanto tempo ela viveu? Viveu anos. Sem cabeça? Na verdade, o que aconteceu foi que ele foi cortar a cabeça da galinha pra se alimentar e errou o corte do machado e acabou mantendo o córtex cerebral, que é a parte que mantém a maior parte das funções básicas do seu corpo, pra ela sobreviver. Então a galinha saiu correndo e ele encontrou ela tentando ciscar sem a cabeça. Aí resolveu manter. E a galinha só morreu porque, como ela não tinha nada assim do sistema digestivo dela do pescoço pra cima, ela tinha que ser alimentada com conta-gotas e tem que ser com muito cuidado pra ela não engasgar. E ela engasgou sozinha e morreu. Caralho, poxa vida, tadinha, engasgou. Hitler tá aí pra isso. Um dos assessores dele de cirurgia lá, o cirurgião famoso, que eu até esqueci o nome, fez experiências famosas na época do nazismo, como manter a cabeça de um cachorro vivo por cerca, acho que de uns 4 minutos. Fez enxerto de um cachorro no outro. Isso eu acho que não era de Hitler. Era na época do nazismo. Mas da Hidra, não necessariamente não era dele. Isso era da Hidra. Não, verdade, era na Rússia. Então, isso que eu tô falando. Eu acho que teve alguns experimentos que fizeram, que foram os primeiros transplantes que foram, entre aspas, bem-sucedidos. É, mas naquela época todo mundo queria mostrar coisa bem-sucedida pra ter soberania em alguma tecnologia ou coisa do tipo. É, hoje a gente já ouve que o transplante de cabeça está próximo, né? Umas coisas assim, é bizarro. Mas essa questão de soberania acontece tudo quanto é lugar. Sim. Mas assim, eu não lembro, eu acho que não foi na época do Rio, na época da Segunda Guerra. Se eu não me engano, foi acho Rússia. Acho que depois. Se eu não me engano, foi Rússia. Eu vi Rússia. Alguma coisa de verdade. Rússia. Os russos. Hitler era gêmeos loucos lá. Porque se fosse na época do nazismo, eles iam fazer isso com seres humanos. Sim, é verdade. Tanto de judeu que eles mandaram pro saco, eles têm aproveitado. Não a parte do judeu. Ah, você que falou, eu não. Não, tô falando das experiências, gente. O Tani não gosta de judeus. Tem vídeo na internet. Os judeus? Do cachorro. Tem. Do cachorro. Do cachorro. Ah, nossa, tem vídeo dos judeus. Eu vou procurar muito isso. Eu não vou colocar no post porque é feio, gente. Mas eu vou procurar isso. Procurem vocês também. Tem no YouTube, gente. Tem no YouTube. Tem, é só procurar. É só você colocar, acho que primeiro transplante, alguma coisa assim que você acha. Colocar cabeça de cachorro vivo, você acha. Que da hora, vou procurar. Dog transplant. Ok. Outra cena que eu descrevi na primeira tentativa desse podcast, que é pro pessoal que tá escutando agora, essa é a segunda tentativa, que eu espero que dê certo. Teve uma vez que eu, todo serelepe pimposo, sentado na frente da escola onde eu estudava, Adeliano Bordion, pra quem conhece, pra quem não conhece... Foda-se. Estava sentado numa calçada, tinha chegado ninguém, porque eu chegava cedo pra cacete, e eu vi um gato atravessando a rua. E eu vi um carro atravessando o gato. Atravessando por cima da cabeça do gato. Ah tá, entendi. Alguma coisa do tipo Postal 2. E aí, o corpo do gato começou a pular alturas incríveis e se debater e tudo mais. É realmente só essa parada, tipo, do pescoço da galinha cortado? Dos espasmos. Porque pra mim, Satanás nesse é convulsão. Nesse caso, não necessariamente. Não, é convulsão isso. É, pode ter sido, porque... Porque o cara passou... Nossa, ele lesionou o cérebro, não pode ter sido, foi convulsão. É visível ele passando em cima da cabeça do gato. É, então, porque assim, ele deve ter quebrado o osso, aí lesado o cérebro. Quando lesa, se ele afeta a parte motora, a pessoa ou o ser vivo tem convulsão. Tem vídeo de cobra tendo convulsão, no caso, por exemplo, se você desliga o cérebro do resto do corpo, aí é quase que certeza que é tudo espasmo. Agora, como manteve a ligação, só teve um trauma muito grande, a chance de ter sido convulsão... Que pariu, foi grande pra caralho. Mas o espasmo é pequeno. É, normalmente é um tremelique. Ou no caso da galinha, que é um bicho leve, começa a dar uns pulos meio esquisitos. Da parte biológica da morte, mais alguma coisa pra ser dita? Se for falar de animais, tem o caso do século da Hidra, né? Vocês falaram daquela anêmona, né? Daquela água-viva que dizem que vive eternamente, né? Que ela chega água num ponto... Água-viva? Isso, que ela chega num ponto dela que ela retorna ao estágio anterior da vida dela. Que eu acho que era um estágio de de pólipo, eu acho que volta pro estado de hidra. Ciclo sem fim, cara. Eu não sei se... Bom, o que eu sei é que tem uma espécie que ela alterna o ciclo dela, só que não é assim. Tipo, ela vira, ela reproduz. Então, vamos supor, ela tá na fase polipoide dela, que é no caso da anêmona, entre aspas. Ela começa a reproduzir, aí vai ter todo o ciclo reprodutivo dela ali, e aí ela solta pedaços dela que são medusas, que são águas-vivas. Sim. Aí essa água-viva depois vai reproduzir e vai dar origem a pólipo. Não que, tipo, ela é pólipo, depois ela vira medusa, depois vira pólipo. Não, o que eu tinha visto era uma que era medusa e ela voltava ao estágio de pólipo. Não, esse eu não conheço. O que é espécie que é assim, quase eterno, a não ser que você mate, são os equinodermos. Tardígrados são eternos, cara. Tardígrados são bonitinhos, eles são ursinhos microscópicos. Cara, eles são lindos. Mano, aquele negócio é bizarro. Together! Prosseguindo sobre os ursinhos bonitos do mar satânicos. Satanás. É, mas eu não ia falar dos tardígrados, eles são bonitinhos. Eles são indestrutíveis. Não, tudo bem, mas eu ia falar de outro grupo. Na capa desse podcast vai ter um tardígrado. Justo. Okay? Qual é o bicho? Eu não sei que caralho que é esse, mas vai ter um, só pra... Ele é um bichinho muito interessante. Sim. Ele é bonito. Vai lá, PT. Então, não, eu não ia falar do tardígrado, eu ia falar equinodermos de modo geral, assim. Mas vários deles, assim, vivem por muito tempo, tem algumas espécies que você não consegue nem contar o tempo de vida deles, porque eles... Equinodermos seriam... Estrelas do mar, pepino do mar, ouriço, etc. O que eu sei que tem bastante capacidade de regeneração são as estrelas e os pepinos. Tem pepino que ele tem a capacidade de fazer o seguinte. Ele tá lá, vivo, bonito, divo, lindo no mar, vivendo. E loiro no salto. É isso que eu vou falar, ele é amarelinho. Porque tem os que são verdes. Nossa, aí ele... Hã? Não, vai falar aí. Aí ele, quando se sente ameaçado, ele bota o intestino dele pra fora, pro bicho se alimentar do intestino e fica assim. Ah, sim, sim, sim, aquele sim. Que o Steve-O punhetou no Jackass? Sim, eu vou falar disso agora. Não, se tem uma espécie que ele coloca pra atrair, aí ele come o bicho que come um pedacinho do intestino dele. Não, mas seria uma parada branca, assim. É. É, isso é o intestino dele. É que são espécies diferentes um que eu tô falando. Filme que eu vi. Esse do Steve-O foi isso aí mesmo. Peraí, você vai falar que outra pessoa punhetou um pipendo no mar? Não, não isso, mas tipo aquele, um filme do Hulk de 2000 e pouco, que o pai dele vai fazendo os experimentos, ele corta uma estrela do mar, ela se reproduz, ele corta um pepino do mar, ele se reproduz, ele compra um negocinho branco que sai de dentro dele, assim. É, não é o caso de se reproduzir. Cada parte dele vira um novo. É, ele vira um novo. Isso se você fragmentar, né? Cara, ia ser engraçado se as lagartixas soltassem os rabos e nascesse outra lagartixa. Não, mas não faz, acontece. Mas ia ser bacana. Nossa, isso é tenso. Mas assim, estrela só faz isso. Não, esponja, o quê? As esponjas também são um ser, só é uma colônia, eu não lembro disso. A esponja? É, a esponja do tem mar. Tem esponja colonial e tem esponja que vive só. Tipo Bob Esponja. Tipo isso. Ele é porque assim, só. Por exemplo, aqueles que formam tipo um cálice... Ele não vive só, ele vive com o Gary. Sim. Tem alguns que eles formam tipo uma estrutura... Tipo um cupinzeiro, contínua, né? Com várias aberturas. Aí geralmente é como se fosse uma colônia. Ah, sim, entendeu. Entendeu? É que é meio difícil você delimitar porque a esponja tipo não tem tecido não tem verdadeiro, nada, não, né? Tem órgão, entendeu? Mas ele funciona todo sincronizado, então. Esse negócio da estrela, dela tipo, quando você corta, vira duas, etc. Depende, na verdade, de quantos pedaços você corta, e tem uma coisa, que é uma condição. Você precisa cortar um pedaço do anel central dela, do canal ambulacrário dele, se você não cortar. Tipo, você cortar ela igual uma pizza, assim, senão não rola. Uma proporção radial. Isso, mais ou menos isso. Não adianta colocar no shredder lá, não, que não... Só o que se você pegar, por exemplo, tirar uma pontinha só de um dos braços dela, não vai fazer nada. Ela regenera, a estrela regenera aquele pedacinho que foi tirado, entendi. Mas aquele pedacinho não vira uma estrela nova. Pensei que virava uma estrela deficiente. O que você pode fazer pizza e vira, tipo, cada pedacinho vira um novo, é planária, que são bonitinhos. Planária é São as setinhas bizarro. Com olhos, entre Sim. aspas. A estrela do mar, ele só funciona essa regeneração se você cortar a parte central dela, porque o sistema nervoso dela é tipo um anel que fica em volta da boca, né? Assim, ao redor dela. Aí, por isso, se você cortar uma parte que não tem sistema nervoso, não vai fazer nada. Agora, uma coisa que eu ouvi falar é que tartarugas, certas espécies de tartarugas, se estiverem num ambiente de condições ideais, com alimentação e sem predadores nem parasitas, elas vivem pra sempre. Não sei até que ponto isso é verdade. Eu não sei. Se você colocar em condição ideal, acho que se a gente colocar em condição ideal, a gente vive pra sempre até certo ponto. Não, até certo ponto. Então, delas também, até certo ponto. Não, mas o pra sempre é pra sempre. O pra sempre a gente coloca eternidade. Então, mas Mas a gente, por exemplo, se a gente se alimentar direito, a gente não tiver parasitas, que tipo, bactérias que causam doenças são parasitas. Vírus, parasitas internos obrigatórios. Mas aí entra a questão daquela do nosso corpo ir deteriorando. Na verdade, é o nosso DNA que deteriora. Então, o telômero do DNA. Sim, então a gente não viveria eternamente. Não. Mas qual é a da tartaruga? Ela Game Shark? Não, mas o telômero do DNA deteriora por vários motivos. Sim. Entendeu? Entre eles, por exemplo, o radical livre. Só que se a gente, por exemplo, mantém uma alimentação balanceada, a gente consegue balancear esse radical livre. É, a gente vai aumentar bastante o nosso lifespan, mas não quer dizer que vai viver pra sempre, né? Eu agora... acho que nada vive pra sempre. É. Tudo. Ah, não, só tartarugas. Esses bichos aí que a gente acabou de Wolverine falar. O Wolverine Highlander também. As estrelas do mar, se não acontecer nada com elas, vivem pra sempre. É só arrancar a cabeça. Se elas ficarem no mar, também. Se não passar na frente de um pepinos chinês, do mar, a minha... uma professora que tava me orientando uma época pra iniciação científica lá, no CEBIMAR da USP, a Valéria Flora Radel. Abraço, se você algum dia ouvir isso. Ela tinha um pepino do mar amarelinho, que ela tinha dado um nome que agora eu não me recordo. Era mó legal. Astolfo. Ela falou que não era Astolfo, era um nome bonito. Astolfo é um ótimo nome pro pepino do mar. Não pra mim. Tá bom, continua. Aí ela tinha pegado, ele devia ter quanto? Uns 2 centímetros mais ou menos de tamanho, ele já tava com uns 20 centímetros. E o professor... Então é um negócio meio esquisito que eu tô imaginando. Assim, assim. O outro chamando de Astolfo. E ela pegou esse pepino do mar do professor que era dela. Aí complicou, hein? Então, 2 centímetros vai pra 20. Não, gente, se fosse outro tipo de pepino, a variação não é tanto assim. É na faixa aí dos 15 centímetros. De 2 não vai pra 15, de 2 vai pro no máximo 8. Disso eu entendo, desse pepino que vocês estão falando. Então tá, né? É da classe das estrelas do mar, continua. Isso, pepino do mar. Isso, exato, tá? Vamos chamar lá. Astolfo. Aquele que a Luana Piovani conheceu, não era Luana? Cicarelli. Não foi aquele. É, tá. É porque aquele lá devia ser um pepino grande. Então, estamos falando de biologia, certo? Acho que sim. É uma pergunta que... Ah, se vocês quiserem para outro lado, eu tô indo. É uma pergunta que talvez não tenha nada a ver com esse cast, mas pode gerar um outro podcast. Que antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer uma outra. Todos os seres humanos são compostos da mesma matéria, certo? Sim. E a consciência? Aquilo que nos torna únicos, cientificamente falando. Vamos lá. Perguntinha, hein? É, né, cara? Eu fiquei cucado pra caralho. Eu sei algumas partes só, mas... Então, é o seguinte. A consciência existe assim, a gente pode pegar isso de várias, assim, várias vertentes científicas pra discutir, inclusive algumas que dão briga. Porque, por exemplo, você pode entrar isso na psicologia, porque aí você tem várias teorias que explicam o que é o indivíduo, o que é, por exemplo, a consciência, que ela seria, por exemplo, tô dando uma simplificação, tá? Até porque eu não sou estudante de psicologia. Mas, assim, de algumas coisas que eu li, ela é, por exemplo, a resultante de todas as experiências da pessoa e das respostas que ela elabora daqueles acontecimentos que ela tem. Isso, e como que ela elabora essas respostas? A partir das influências sociais que ela tem, do meio e tudo mais. Então, pensando da vertente psicológica, considerando que ninguém vive exatamente a mesma coisa, entendeu? Até as sensações são diferentes. Sim. Mesmo que eu tente controlar um ambiente, um som que eu vou ouvir de um lugar vai ser um pouco diferente do outro. Sim. Entendeu? Então, você não consegue fazer um ambiente extremamente igual, então você tem percepções diferentes e respostas diferentes. E aí, os mecanismos cerebrais, aí entra a parte de neurologia. Os mecanismos cerebrais que são ativados também dependem de tudo isso. Então, tem gente que vai ter certas áreas cerebrais que vão ser ativadas para determinados tipos de respostas, e outros vão ativar outros que geram comportamentos diferentes. A partir do que a pessoa viveu e tudo mais. Isso, só que assim, isso tem parte que ainda é muito teórico, não tem nada que é certo, porque assim, estudar consciência é uma coisa muito complicada. Só para você ter ideia, você já pararam pra pensar como é que um neurônio consegue guardar memória do que é do que aconteceu no passado? Na verdade, o que eu sei é que não guarda. Então, mas como é que a gente consegue, por exemplo, resgatar uma imagem de algo que foi do passado, entendeu? Pelo que eu sei, isso daí existem explicações. É sinapse e tudo, mas como? É, pelo que eu sei, são padrões elétricos que o seu cérebro cria no momento que você passa por uma certa situação. E o que tem de memória é você reviver aquele padrão. Por exemplo, um déjà vu ou uma memória fotográfica, uma memória sensorial. você sente um cheiro de alguma coisa que você sentia quando você era criança, e quando esse cheiro chega até o seu nariz, o seu cérebro manda um sinal nervoso que ativa do mesmo forma que ativou anos atrás, e aí que puxa algumas memórias. Então, mas isso daí é quando você tem um estímulo repetitivo. Mas, por exemplo, e se eu falar assim pra você agora? Eu quero que você pegue e lembre agora do primeiro presente de Natal que você lembra. Eu acho que também seria mais ou menos o mesmo caso, não seria? Então, eu vou, mas o que associar, que foi? Seria... Associar, eu posso a palavra... querer lembrar alguma coisa do nada. Seria um alto estímulo de energia, de... Não, como você vai repetir, mas, por exemplo, esse padrão que ele falou é, por exemplo, assim, eu lembrei de um... eu senti um cheiro. Sim. Vamos supor. Aí, esse cheiro me lembra alguma coisa que aconteceu. Certo. Mas, não, por mas... exemplo, o que daqui me lembra o primeiro, a primeira vez que eu andei num carrinho azul que eu tinha em casa? Nada. Não, certo. Só que aí é um estímulo externo. Você pode fazer um estímulo interno também pra você lembrar disso. Não, eu entendi, você forçar mas... esse campo. Sim, mas o que que gera esse estímulo? É, o que eu penso é o seguinte, você não gera memória nenhuma do nada. Sempre que você vai cavocar alguma memória do passado, você vai pensando em alguma coisa que vai levando aquilo, que vai levando aquilo até chegar. Tipo um backup. Sabe por que eu fiquei com essa indagação? Que eu lembrei de algumas coisas do Asimov que eu li, que falavam das leis da robótica e tudo mais. E daí eu fiquei pensando, o que difere a gente das máquinas, basicamente, é a consciência. O que impede de criar-se uma máquina que vá aprender e desenvolver um senso crítico de certo e errado daqui a alguns anos? Eu acho que é assim, ó. Bom, eu não sei o quanto que a robótica tá avançada a ponto de, por exemplo... É um pensamento que eu tive assim, sabe? Não, eu sei que eu já pensei uma coisa nesse sentido também. Porque assim, eu não sei o quanto que a robótica tá avançada a ponto de, por exemplo, conseguir reproduzir esses padrões. Sim. Porque na verdade o cérebro funciona com base em padrões. Sim. Tá? É... que eu quis falar com aquela discussão, não é que ele tá errado, que na verdade não é só isso. Tem coisas que eles não conseguiram responder ainda. Uhum. Eu não sou biólogo daqui. E... mas assim, o cérebro, ele tem um funcionamento que eu particularmente acho maravilhoso. Assim, por exemplo, a gente tem células que elas morfologicamente são muito semelhantes entre si, mas elas conseguem dividir função. Tem área que é voltada só pra comunicação. Sim. Entendeu? É, tem área que, por exemplo, é o Herbert Viana. Por que é que ele não ficou mudo e sem conseguir falar e ele fala de boa? Porque ele era músico. De boa. Não, mas ele, se você pega uma pessoa comparado. Que tem a lesão dele, a pessoa não fala. Com certeza. Ele consegue conversar. Gerson Brenner. Sim. Entendeu? Como é que ele conseguiu, por exemplo, voltar a falar, a cantar, etc. Ele, por ser cantor e por ele ainda falar outros idiomas, o próprio cérebro dele desviou a função da fala nativa, da língua nativa, para outras áreas. O cérebro é bem plástico nessa relação de se adaptar a mudanças. Interessante. Mais nas pessoas que estimulam o próprio cérebro. Se a pessoa fica estagnada em alguma porra lá, ele vai ficar zoado pro resto da vida. Aí eu vou falar até com o professor. Por isso que, como professor, eu tento estimular meus alunos a estudar. Porque a plasticidade, ela só acontece se você exercita. Sim. Ele, por exercitar essas áreas, isso aconteceu com ele. Outras pessoas, tipo, vamos supor eu, que não canto. Se acontecesse comigo, entendeu? Não vai acontecer. Eu não vou poder voltar a falar, ou eu posso ter alguma facilidade de voltar a falar um pouco melhor do que outra que, por exemplo, não tá ligada com alguma coisa de comunicação. É banqueiro. É, então alguém que, tipo, sei lá, né? Enfim. Ok, mas vamos discutir. Vamos discutir essas paradas de robótica e fim do mundo. Em outro tema. Foi só realmente pra dar uma... Então, morreu o assunto? Morreu. Isso dá um cast bacana. Dá pra demais. Caralho. Bom, morreu o assunto da biologia. Então vamos, agora vamos continuar falando sobre essa coisa tentadora que é a maravilhosa morte. Só que agora numa visão mais religiosa, digamos assim, acho que a gente podia começar com o catolicismo, na verdade, né? Acho que é o patrono aí. É. Bom, então, o catolicismo, basicamente, a vida após a morte, basicamente, vem da crença do céu e do inferno e do que você fez na sua vida pra você merecer viver no céu ou no inferno, ou né? No purgatório. Ou no purgatório. Mas o purgatório não seria meio que uma sala de espera? Não, o purgatório, na verdade, é um lugar onde você vai purgar. É o vago. Entendeu? Os seus pecados aí, eu acho que você pode ir pro céu depois. É lá onde você... Ou pode ir pro inferno. É lá onde você fica na detenção. É lá onde você conversa com a Fernanda Montenegro. É basicamente onde você vai pra se arrepender dos seus pecados. Se for muito feio as coisas, você vai direto pro inferno. Senão você pode ter salvação. Na verdade, eles esperam, se eu não tô enganado, o dia do... juízo final e tal, sim. É, isso no evangélico também. Então fala um pouquinho do evangélico. No evangélico, eles falam da ressurreição dos justos, né? Tipo, no dia do julgamento final, todo mundo vai se ressuscitar. Sim, vai ser ressuscitar. Vai ter um julgamento que Deus vai mandar, Jesus vai mandar ou pro céu ou pro inferno. Tipo, vai ser no apocalipse. Enquanto isso, final, tem uma grande viagem que poderia ser dito como o purgatório. Né? É, vai ser o bingo, ele vai 79, é! Uma grande... enquanto isso, tem uma grande viagem, tipo, ok. É uma grande jornada. Também divide entre igreja adventista, igreja batista, que cada um tem o seu... Na verdade, o que vai mudar das religiões que vieram, assim, as próprias catolicismo, que são, acho que, três vertentes, e as protestantes, que são infinitas, vai ser o modo com que se segue pra você conseguir o seu bem, conseguir atingir o mártir. O final também muda. O final muda. Aqui na Adventista do Sétimo Dia, quem cumpriu seu papel na Terra recebe... os mortos dormem, entre aspas, e daí no dia do juízo final, quem cumpriu seu papel na Terra vai ter a graça da vida eterna, e quem não cumpriu simplesmente... Desaparece. No Adventista não há inferno? Aparentemente não. Tem uma vertente também evangélica, que até uma amiga minha faz parte, que eles acreditam que quando acontecer... depois que morrem, quem... Nossa, deixa eu ver se eu não vou falar besteira, que eu não lembro da última vez que a gente conversou. Mas assim, era uma coisa nesse sentido, que quando eles morrem depois de um tempo, ou na época do juízo final, quem era bom seria levado como se fosse no disco voador pra levar pra viver em outros lugares. É uma coisa nesse sentido. Cara, é cientologia? Tipo, não é cientologia, é evangélico, mas é que na verdade, tipo, seriam transportados, na verdade. É arrebatado, né? Arrebatamento é coisa muito engraçada. Aí a gente tem a Igreja Batista, que é basicamente o catolicismo, né? É uma das três vida vertentes. Na paz de Deus ou sofrimento eterno no inferno. Ou se fode aí, maluco. É. Quer falar do espiritismo, PT? Posso falar. Vocês querem que eu explique alguma coisa mais o básico do básico? Coloca o básico agora. Bom, de falar de filosofia... Primeiro que eu acho que o que diferencia, né? Outras religiões é a crença da reencarnação. Agora, a partir daí, você prossegue. Tá, então assim, o espiritismo ali, como o Rafael falou, acredita na reencarnação. E, na verdade, pra nós espíritas, a morte, ela só é uma etapa de um ciclo de renovação. No sentido assim, a gente reencarna pra evoluir e a morte, aí a Terra é uma escola. A verdadeira vida é o depois da morte, né? Então, basicamente, essa é a ideia do espiritismo, assim. É claro que eu tô dando uma visão bem mega superficial da coisa, mas é isso. É, porque também tem a questão de depois que você morre, você vai meio que avaliar tudo que você aprendeu em vida pra evoluir o seu espírito, né? É, na verdade, assim, a evolução acontece enquanto você tá... É aprendizado, é como se fosse uma escola. Então eu tô lá, se o que eu tô passando lá eu aprendi, de boa, vou seguir pra frente, senão aí eu tenho as provas. Então, por exemplo, às vezes alguma coisa muito difícil que a gente passa, é uma prova pra gente, pra ver se a gente aprendeu as lições anteriores, né? Aí a gente pode passar ou não, entre aspas. Se a gente não passar, a gente vai por algum momento passar de novo por aquilo, de alguma forma. E tem uma outra questão do espiritismo também, que é o... Você morreu, não necessariamente você vai pra algum lugar. Como assim? Você pode ficar vagando por aqui. É, pode. Tá, entendi. É, você pode, na verdade, assim, a morte, dependendo do desprendimento do espírito do corpo, ele pode ir pra, vamos supor, ou pro plano espiritual, ou pode ir pra uma zona mais condensada, que é o umbral, que seria, sei lá, como que eu vou explicar, talvez inferno, entre aspas. É que eu não sei, eu acho muito diferente. Não, eu acho que, sabe, a Divina Comédia? É um purgatório mais sofrência. O umbral seria mais ou menos a parte do limbo da Divina Comédia. Não. Que é onde você vai passar pelas tentações pra ver se você aprendeu mesmo. Não, não, não, não. É que o umbral, ele é assim, ó. É que assim, vamos só desmistificar uma coisa da questão do inferno. É. O inferno não necessariamente é aquele lugar que você vai arder no mármore ou na lava eterna e tudo mais. No caso do espiritismo, você acaba vivendo os seus vícios, vivendo os seus medos, vivendo essas... Suas ilusões, suas ilusões assim. No umbral. Esse seria o umbral. Pra ver se você se desprende ou não. Não. Não? Não pra é poder uma... evoluir? Não é uma... Não. Não é um teste. Não, não é um teste. Ela é uma consequência. Vamos Entendi. Supor assim, ó. Nossa, é difícil explicar, tipo, muito com conciso isso. Imagina o seguinte, eu não vou pegar eu mesmo. Eu sou uma pessoa que eu como bastante e se eu não, por exemplo, não me controlar, eu tenho a tendência de morrer por consequência disso. De alguma forma, eu posso considerar isso um certo tipo de suicídio, porque eu tenho consciência disso e eu posso controlar, mas eu não controlo e eu cedo ao que faz eu comer demais, entendeu? E aí, a ansiedade pode ser safadeza, entre aspas, né? Assim, sei lá, tô com vontade de comer doce, vou lá e eu tô esbanjando. Então, assim, isso é um exemplo bem... É claro que não é só isso. Bem, tem muita metódico. Coisa que a vida não é simples, como só comida. Sim, não é simplificada em um exemplo só. É, mas assim, então vamos supor, aí, por conta da vibração ao longo da minha encarnação, por conta disso, eu vou parar lá. Aí, em algum momento, quando eu conseguir me desvencilhar um pouco dessa vibração, eu consigo, aí os espíritos vão ajudar. Às vezes, não necessariamente a gente vai pro umbral. É que depende muito do como a gente vibra, entendeu? Não é assim, putz, eu faço isso, eu vou pro umbral com certeza. E o principalmente como vibra na hora da morte. O da morte também, porque mas eu acho... Porque você acaba atraindo o que tá... É, mas imagina assim, ó, porque o nosso corpo espiritual, ele tem, você tem o corpo físico e o corpo espiritual. E entre eles tem uma semimatéria, que é o perispírito, que a gente chama. Então, o que a gente faz nesse perispírito afeta a nossa vibração ao longo da vida. Então, por isso que às vezes, dependendo do que a gente faz no nosso perispírito, a gente não consegue ir pro plano espiritual direto, a gente vai pro umbral também. Só que não é só isso, tipo, são exemplos, tem um monte de situações. No espiritismo, assim, a gente não tem alguma coisa assim, nossa, tipo, isso é uma coisa que eu não gosto de algumas pessoas, que falam assim, nossa, ah, eu sei lá, eu matei uma pessoa chutando na outra vida, eu vou nascer sem perna. Entendeu? Tem gente que acha que é assim, o negócio não é assim. Eu conheço esse lado. Entendeu? E não é assim. As coisas, tipo, a vida não é resumida a uma ação que você tomou, ela é resumida a tudo que você fez. Então as coisas não são simples e cada situação é uma situação. Compreendo. Entendeu? Mas a morte é só uma etapa de transição do plano físico pro espiritual. Só. Muito bom. Resumindo. Então é lógico, os homens da certeza. Que vergonha é o grito de você. Só tem uma parada interessante aqui sobre o judaísmo. O judaísmo crê na sobrevivência da alma, mas eles não deixam claro o que terá após. Eu acho isso justíssimo. Mas porra, eles não têm certeza. Ué. É melhor do que ficar falando. Aliás, que vai queimar. Eles não creem, não oferecem um retrato claro da vida após a morte, nem mesmo se existe, mas creem na sobrevivência da alma. Sim, eu acho justíssimo. É justo, mas é um pouquinho. Como que fala? Controverso. Controverso. Porque é fora dos padrões do que os outros seguem. Né? Sim. Sim, porque assim, você vai acreditar numa sobrevivência da alma, mas tá, e aí? Você não, pra onde? Como? Por quê? Entendeu? Porque a gente vai entrar na parte da filosofia própria. Claro que assim, respeitando toda a religião, mas... Sim, respeitando toda a religião. Mas é estranho você pensar, ok, a alma sobrevive. Pra quê? Exato. Esse que é o ponto. Ah, é, mas eu acho que, pensando um pouco sobre isso, eu penso assim, são, acho que questões que pra nós, eu penso assim, ó. Nossa, deixa eu organizar o pensamento, que eu tô pensando muita coisa ao mesmo tempo. Vamos supor, eu tenho a ideia de que, por exemplo, a alma sobrevive. Esse porquê talvez eles não saibam, mas a mesma coisa que eu penso biologicamente falando o seguinte, nós somos um indivíduo a gente é um indivíduo formado por trilhões de células. Tem como eu cultivar um grupo de células numa plaquinha de vidro, de Petri. Mas por que ela não é indivíduo? Porque ela não tem consciência, digamos assim, a grosso modo. Consciência envolve raciocínio, então, pensamento lógico, discernimento, e tudo que a van psicologia a agrega. Célula tá viva, tá com processo metabólico, ela tá respirando. Não, então ela pode ser considerada um indivíduo, mas não um indivíduo uno, digamos assim. Então, é por isso que eu tô falando, é assim, como é que você, então, beleza, tá, pode ser considerado um indivíduo uno, então você é formado de quantos indivíduos? Milhares. E também tem a questão, qual que é a diferença entre esse punhado de células e a gente, tirando o fato de que a gente é consciente das coisas que a gente faz? Isso, na verdade, isso daí quem estabeleceu fomos nós mesmos. Sim. Isso daí é do nosso ser tirar a gente de um grupo, colocar superior pela capacidade de raciocínio. Então, quem garante que a gente não tem tanto valor quanto aquela célula, assim? Não, sim. No final das contas. Eu parto da parte que tudo é o conjunto de uma coisa só. Porque a gente tá num planeta e que tá tudo aqui pra gente viver. A gente se excluiu pela nossa capacidade de raciocínio. Basicamente. Mas é lógico, é super lógico. Aquilo é um indivíduo, só não é um indivíduo que raciocina. Ou pelo menos não no raciocínio lógico. Que é o padrão que a gente tá acostumado. Do que a gente qual tá é falando? Essa definição de indivíduo? A gente tá falando de indivíduo. Tá, ok, vamos lá. Eu só quis fazer um paralelo, enfim. Falando de indivíduos, ao contrário do espiritismo, o budismo coloca também a crença da reencarnação, mas aí vem a parte contrária do espiritismo. Você pode reencarnar em homem, humano ou animais, aí é dependendo da sua conduta. Sim. E se eu não me engano, no budismo eles têm o eterno negro, que seria o inferno. Digamos, é o nada eterno que você vaga. E entra a lei do karma também no budismo. No budismo tem o karma? Tem. Que na verdade é mais ou menos a questão muito semelhante à questão das, entre aspas, dívidas que a gente fala do espiritismo. Mas o karma pouco acontece. Diferente só. Hã? O karma acontece a todo momento. É, todas as suas... a nossa vida também. Todas não, as... mas na vida mesmo. Todas as tomadas de decisões afetam o nosso karma. A depender do seu karma, a pessoa pode renascer em 6 mundos distintos. Reinos celestiais, reinos humanos, reinos animais, espíritos guerreiros, ó, espíritos insaciáveis e reinos infernais. Esses determinam a roda samsara, ou seja, o transmigrar incessante de um mundo a outro, ora feliz e angelical, ora sofrendo terríveis torturas, brigando e reclamando. Em qualquer um desses estágios, as pessoas são sujeitas a transformações, ou seja, a elevação do espírito e sim, blá blá blá. É bem parecido com o espiritismo, entre aspas. E eles têm um lance também que existe 49 etapas após a morte, ou 49 dias pra você cumprir essas etapas após a morte, o budismo. Que tipo, os monges, eles ficam esse tempo enquanto a pessoa morreu, os outros monges ficam orando pela pessoa durante 40, que nem a missa do sétimo dia, mais ou menos isso, né? Só que são a reza dos 49 dias. É a mega missa mantra, dos 49 né? dias. É um mantra que eles entram, na verdade. Pra que eles consigam atingir a terra pura dos monges. Hinduísmo é centrado na ideia da reencarnação também. Eles têm a crença que tem que estar tudo ponderado, senão a deusa da destruição vai acabar com tudo. É legal. A maioria dessas religiões asiáticas se baseiam na reencarnação, né? Sim, e é bem parecido com o budismo, porque aqui também fala da roda da samsara e bababá, atingir iluminação. 14 níveis de... Tem os 14 níveis planetários. Mas e é tal. Uma variação do outro, não é? Sim, acaba sendo variação. Sim. O negócio é saber qual que é mais antigo e... É que eu acho que o hinduísmo, ele não tem uma entidade orientadora. Tem três. Porque o budismo... Não, eu falo assim, o budismo você tem a figura do Buda. Sim, eles têm... No hinduísmo não tem. Não, eles têm 4 avatares, não são 3, são 4. Um, que foi terra, que é o criador... Terra, fogo, ar... Não! Não, Aang, Katara... Katara não, a Korra. Um, eu não lembro o nome dele, que ele foi o criador dos três maiores, os três supremos pra conduzir o mundo. Um deles é Shiva, o outro é Brahma, o outro eu não lembro também o nome. É, não é o... Como é o nome? Não, Ganesh seria o filho... Eu tô me perguntando se ele Brahma. Vai dar um jeito de falar de Gaia nesse não, podcast. Não, aqui não tem Gaia. Não, Gaia é no xamanismo, no Wicca. Não! Puta então... que pariu! Quê? Pega só essa frase depois, recorta e manda pra mim. Não, aqui não tem Gaia. Ele falou com uma convicção isso que me emocionou, cara. Pô, até perdi o que eu tava falando. Então, esses três mestram o mundo. Esse deus que criou os outros deuses, ele é uma representação pouco vangloriada, e esses outros três têm a representação mais vangloriada. Todos em templos, igual os japonês mesmo. Mas eles têm três avatares e um quarto que não é tão vangloriado. E tem o Ganesh, que é o do novo mundo. Não, mas eu falo assim, eu quero dizer, tipo, o Buda, ele é como se fosse Jesus. É, eles sim. Não têm o Messias. É. É. Tem esses quatro aí. Bom, não é, caralho. Porque Buda, teoricamente, ele foi um indivíduo, tipo, vivente, né? Que sim. Transcendeu. Sim. É, não, na verdade, é que eu depois daquele cast do Shiva contra Shiva, fui ler a mitologia hindu, mas eles falam que esses três, vira e mexe, eles vêm pra Terra em avatares diferentes. Então eles sempre esperam um novo escolhido, uma nova coisa, assim. Mas Sasha Grey ganhou, enfim. Candomblé. Oxóssi. Oxalá. Candomblé não existe concepção do céu e inferno, nem punição eterna. Olha que bonito. As almas que estão na Terra devem apenas cumprir o seu destino. Caso contrário, vagarão entre céu e terra até se realizar plenamente como um ser consciente e eterno. Isso chamam de lei maior, né? É. Que uma força divina que dá o equilíbrio divino. E eu temos... acho complicado porque a experiência que eu tenho com pessoas do Candomblé foi um rapaz que eu conheci. Ah, sim. Que ele quis matar a galinha. Eu falei, não mata a galinha, tadinha. É meio complicado, né? É. Aí eu falei assim, eu respeito tudo, mas eu só não gosto da parte de matar a galinha. Porque eu tenho, tipo, não, essa parte não rola comigo. temos a Umbanda, uma Jotabá, que sofre influência cristã, né, espírita e cultos afro-orientais. Abraço, Léo. É, que não existe um livro sagrado para os umbandistas, né? Eles admitem céu e inferno. Aliás, eles admitem o céu e o inferno dos cristãos. E outros admitem reencarnação e karma. Aí depende da mesa. Da mesa. Que você tá. É. E agora vamos falar do mais legal. Lá vem. Pastafari? Não. Pastafari morreu, morreu. Morreu, morreu. É. Antes dele do que eu. Islamismo. Nossa. Alá. Nossa, esses aí são os piores, cara. Não, cara, é muito legal. Não é, não. Claro que é. Acha aquelas musas, não gosta de musa. Não, mas eles no seu caso seriam vários musos. O islamismo tem os rios de mel, não, na de verdade, cachoeira no caso de dele, leite. Ele morreria. Aham, e eu iria arder no inferno, porque não ele pode. Ele morreria e arderia porque no inferno. Porque eu não posso. É, verdade. Na verdade, depois eu vou falar do Pastafari. Tá, mas fala do islamismo então primeiro. Não, fala aí você. É uma religião mais antiga que o cristianismo. Não, o islamismo basicamente se dá em você fazer sacrifícios por Alá, ou Deus, ou seja lá o que for, porque você vai ter 750 e poucas mil virgens esperando por você, se for no Festa da Salsicha, Rios de Azeite. Sim. Bom, eu já dei minha opinião pessoal sobre isso, eu prefiro não falar no cast. Mas não os héteros, por que, tipo, virgem? É isso que eu falo. Então, não, é. É isso, mano, que eu pergunto. É, pois é, não, é, eu também não... Ai, eu é. Também não. Quem fala isso quer dizer que... Bom, deixa quieto aí. Deixa, não quer isso aí. Não vai deixar. Enfim, vamos dizer assim, virgem é um pouco mais difícil. Podia ser umas minas mais experientes. Não, sabe qual é que é da virgem? Não, eu explico fácil da virgem. É aquela personificação do intocável, o puro. Então eles merecem uma coisa pura, entendeu? Fred, você já ficou com uma virgem? Eu tô falando dos islamistas, cara. É uma percepção. Mas ele é pura, cara. Então, é a personificação. Eu vou colocar o contraponto assim. Do Pastafari. No céu do Pastafari, que eles acreditam em paraíso, tem um vulcão de cerveja e uma fábrica de strippers e prostitutas. Cara, caraca, é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. Saindo daqui, vamos converter, hein? E o melhor, se você não gostar do pastafarianismo, eles devolvem o seu deus em até 30 dias. É maravilhoso. Absoluto. Cara, isso é maravilhoso. Isso é verdade, PT, não faz essa cara, não. Não, o pior é que eu acredito. O mundo absoluto. É bizarro. Não, é, não, é ótima essa religião. É a melhor religião Olha do mundo. Olha o final, cara, que você vai ter. É um espaguete voador. E nesse caso pode ter prostitutos? É, nesse caso você pode. Pode ter prostituto. Você vai escolher um por dia. Você vai tomar cerveja doidado. Vai estar limpinho. Vai ter um vulcãozinho menor do que refrigerante. Eu não tomo cerveja porque, sei lá, eu sou tipo purinha. Vai ter um vulcão de todinho, sei lá. Vai ter todinho. Vai ter... A todinho é gostoso. Então, cara, imagina. Vulcão de todinho. É tipo vulcão Nescau. Soberano de cerveja do lado um geyserzinho. Você quer ser um Nescau 2.0. Aí eu vou sair. Tipo, você vai ter um vulcão de todinho. Então. Vai estar o vulcão de todinho e eu lá do lado do vulcão do mesmo tamanho do vulcão, né? Não, porque não, banho, não, não, porque na é o céu, cara. A gente gosta de todinho, cara. É o céu, cara. Lá você pode tudo e nada de ruim vai te acontecer. A gente tá convertendo o Boys. E Gogo Boys. Então, gente, vamos nos converter ao pastafarianismo. Todo mundo comprando escorredor de macarrão e botando na cabeça. Tira certo? Foto pro RG. Mandem fotos no contato@locomotiva26.com.br. Você provando o seu amor pelo pastafarianismo com escorredor de macarrão na cabeça, ok? Em algum lugar público, em casa não vale. Exatamente. Tipo, você na faculdade, você no trabalho, em qualquer lugar. Manda aí pra nós. Duvido que vocês tiram. Agora. No trabalho. Eu tiro, de boa. Os passageiros Meu trabalho eu não posso, porque eu não posso entrar com nada de fora lá. Hein? Os passageiros locomotivas são vida louca, hein? São. Quero ver, hein, Macir? Quero ver, hein, galera? Gabriel Catarro. Gabriel Catarro. Não chama o Gabriel. É porque é Gabriel, Gabriel Escarro. É pigarro, cara. Pigarro, Escarro. É. Gabriel. Escarro. Tá bom, ranho. É pigarro. Não, gente. Vamos respeitar o cara. O Gabriel. Eu nem sei de quem vocês estão falando. Do Gabriel. Rainer. Rainer. Vamos pro tema? Vamos pro tema, vai. Caralho, mano. Pô, Bom, religião tem mais alguma coisa? Não vai falar dos pagãos? Mitologia? Vamos falar dos pagãos. Religião, tem gente que ainda agora acredita. Agora vamos falar de Gaia. O quê? Agora é uma passagem rápida pelas mitologias. PT. Mas mitologia é religião, tem, sim, ainda existe. PT, fale um pouquinho para a gente. De qual? Sobre a parte mitológica da morte. Vamos falar da egípcia. Ah, da egípcia eu não lembro muito. Egípcia é a religião inteira baseada em morte. É, então, são deuses da morte, né? Deles, tipo, bastante eu deus. Eu sei, assim, do egípcio que eles... também acreditam em, tipo, uma reencarnação, só que no caso aí só dos faraós, é uma reencarnação mais pessoal. Ao invés de você voltar em uma nova vida, você vai voltar naquela mesma vida que você já tinha com os bens que foram enterrados com você. E por isso que você, tipo, pra preservar o máximo possível, eles enterravam dos faraós, no caso aí, por exemplo, em vasos, os órgãos. É por isso que tem o filme da múmia que ele vai tentando resgatar os próprios órgãos. Sim. É mó legal. Se eu não me engano, eu não lembro, acho que não é a Isis, mas tem uma deusa egípcia que, no caso, na mitologia deles, quando você morre, ela vai te dar não é um mapa, acho que é um livro, não sei se é o livro da morte, pra você seguir um caminho. Se você conseguir chegar no final desse caminho, que é cheio de armadilha, cheio de coisa e tal, aí você reencarna. É tipo o livro do Dendê, que vai... Isso. Não, o livro do Dendê é esse livro de jogador só, é o mestre. É verdade, né? Ela que tem esse. Tipo, é. Ela te dá a ficha só. Entendi. Sim. Bem assim. Aí senão você fica preso lá. Ela é DM, Dungeon Master. Mas eles valorizavam a morte. Tanto que os túmulos, entre aspas, deles eram gigantescos, né? E eles foram os precursores da medicina. Eles fizeram, sim, muita descoberta de anatomia, coisa assim. Inclusive a parte de... Embalsamar e tudo mais. Principalmente a parte de embalsamar, que até hoje ninguém sabe exatamente como que era feito. Cara, como que passa tudo pelo nariz, velho? Através do uso de um vinho meio avinagrado que eles colocavam dentro da cavidade do nariz e até o cérebro por um buraco que eles abriam com um aparelho próprio pra isso. Eles deixavam lá algum tempo e depois viravam a cabeça da pessoa com o nariz pra baixo e escorria tudo de pra fora. Que demais. E você acha que a esfinge lá não tem mais nariz, cara? Nossa, mano, cala a boca, velho. Puta que pariu. Que merda, mano. Então, deixa eu te falar. Eu vou te explicar porque ela não tem mais nariz. Porque ela foi construída há muito tempo. E dizem por aí que ela foi construída com base no Michael Jackson. Ah! Tipo cara, isso. Faz mais sentido. Porque você sabe que o Michael Jackson, dizem que é eterno, é que, né? Assim, então, na verdade, já foi lá do passado. Teve vários narizes seguindo a tendência que o Michael Jackson ditava. Exatamente. Sim. Aí chegou um ponto que foi tão operado que ficou sem. Caramba. Mitologia grega, pessoal. Então, aí na mitologia grega entra numa questão que eu acho que compartilha com quase todas as outras mitologias, que é no caso de um deus da morte não ser necessariamente ruim. Sim. Ele é só o responsável por aquele lugar. E é da mitologia grega que vem o Caronte. Sim, que é o comissário da morte. Do Rio da Morte. Do Rio da Morte. E ele também leva baratas? Espero. Caralho, é uma chinela essa merda. Quer que eu mato? Eu quero, que eu tô sem meu chinelo aqui. Não, mata. Você não barata. Vai matar em cima da pia, né, mano? Deixa lá. Mata. Não, mata. Melhor matar do que deixar. Deixa lá, vamos continuar. Deixa lá, então. Então, e fala da mitologia grega. Eu tô para de olhar pra barata e fala, caralho. Peraí, deixa eu tentar lembrar. Você falou que o inferno não é necessariamente ruim. Fala, realmente, não é necessariamente ruim. Aí eu falei que desculpa, Hades, gente, não é necessariamente ruim. É, não é necessariamente ruim, porque... Peraí, quem não é necessariamente ruim? O inferno da mitologia grega. Não. É Hades, não é inferno, Hades. Animal. Hades, o deus da morte não é uma pessoa ruim, é só aquela pessoa só toma que toma conta da porra toda. Ele recicla, né, a vida. Ele é irmão de Zeus, ele é um dos irmãos de Zeus. Não, não. Cara, tem reciclagem de vida. Não, reciclar, digo, tira os velhos pra chegar os novos. Ah, tá, entendi. Na verdade, você vaga. No inferno grego, você vaga. Simplesmente, você vaga. Não, mas tem aquele lance de você ser devorado pelo Cerberus ou você entrar pelo portão não sei o quê. Não, o Cerberus ele tá pra proteger o inferno. Porque. Não, também, mas tem um lance. Digamos que você possa chegar lá sem estar morto. Só que tem a questão de você ser uma pessoa boa também, que pelo menos boa, entre aspas, no que era boa naquela época, que você chegava até os Campos Elísios, que era tipo o paraíso. Sim. E também a questão da vida era tomada pelas fiandeiras, né? Sim. Que elas tinham o fio da vida e quando chegava no seu momento, ela corta o fio e acabou. tá vendo as cenas de Hércules. Pra caralho, cara. Mas é verdade, eles retrataram bem. É muito legal. Baseado em o que eles não pegaram é que Hades não é ruim e que todo mundo lá é uma putaria foda, que todo mundo come pai, irmã, filho, filha. Não ia ficar legal num desenho da Hades, né? E quem tentou matar Hércules foi Hera. Uou! E tem dois, tem dois EVOS por semana. A Hera é mãe dele, né? É. E ela não é a mãe do Hércules. É. Cadê o Pegasus nessa zoa? Tem dois EVOS por semana, tinha, né? Ele tava lutando contra o Hades e colocou a armadura deus dele. Ele tinha virado um meteoro. Nossa, gente! Caralho, tá indo pra cada lado, mano. Ele Cavaleiros do Zodíaco, gente. Sim, que retratou o inferno mais ou menos, cada parte do inferno, pelo menos o nome tava certo. Mitologia nórdica. Nórdica é a mitologia nórdica é legal. Muito. A mitologia nórdica é assim. É meio nazista esse negócio dos nórdicos. Não é não. É sim, se você não for um guerreiro que morreu em batalha, você não vai pra lugar nenhum, você só vai se fuder. Você vai pra puta que pariu. Não, tem uns lances assim. Se você... Não, é assim. Ele tem um lance de querer abraçar a morte, né, durante a batalha, não tem? É que, na verdade, ele é da mitologia viking. A mitologia viking... Mitologia viking, desculpa. Dos vikings, da população viking. E eles tinham uma... Pra quem assiste Vikings no Netflix, é bruto. Não, cara, não. Entendeu? Continua. E assim... Por quê? Porque eu não assisto. Então, não, eu também não assisti, assisti pouco, assim, Asa de Sangue, não, então, Águia de Sangue. O que eu lembrei da mitologia viking sobre a morte foi por causa da série. Então, e é assim, eles eram um povo que prezava a guerra, porque eles viviam em guerra. Então, pra eles, os guerreiros, se eles fossem guerreiros, realmente eles iam pro paraíso, que é Asgard. Sim. Só que, e aí eles poderiam ser recrutados pelas Valquírias. Não, desculpa. E se eram bons guerreiros, eles são recrutados pra pelas Valquírias. Isso. Valhalla, desculpa. Valhalla, e aí eles lutariam no apocalipse deles que chama... Ragnarok. Thor Ragnarok. Entendeu? Aí, se você não é um bom, não era guerreiro nem nada, você ia morrer, só que você ia pra um outro campo, que poderia ser Niflheim, que seria o inferno. É o inferno mesmo. Isso, que aí é tipo, você vai sofrer, e tem um outro campo ainda que é um negócio mais neutro. Niflheim, não era? Eu acho. Niflheim. Então, acho que é. Era algo parecido assim. Não lembro. Mas, e inclusive essa mitologia toda resultou num filme muito bom chamado Mad Max Estrada da Fúria. Sim, cara, testemunha, hein? Não tô ligado, isso tudo bem. Você não assistiu Mad Max? Não. Cara, você tem que assistir, tem que ir brilhante, cromado pra Valhalla, pra tomar Coca-Cola e McLanche feliz. É. Que é praticamente o que eles fazem. Entendi. É, a mitologia nórdica era bem baseada nessa questão dos combatentes terem o melhor final assim que eles morrem em batalha, porque eles eram tipo os mongóis do mar. Eles não cultivavam nada pra si, ele só tomava o que era dos outros. Sim. Bom, xamanismo. Vai, Suede. Na verdade, o que aconteceu? Não, é rapidinho. É só a morte, não é a cultura toda. Na verdade, é um pouco errado falar xamanismo, falar Wicca, porque tudo isso é vertente da religião pagã inicial aí, que é o culto à natureza. Eles acreditavam que existia Morrigan, ou pra gente a Morgana, que, digamos, a grosso modo dizendo, uma Morgana é uma feiticeira que flerta por os dois lados, a magia do bem da vida e a magia do mal da morte, digamos assim. Então a Morgana foi a que conseguiu fazer isso e continuar viva, digamos assim, mesmo não estando, manter seu plano sem ser desfigurada do universo. E se você mantém Gaia em temperança, se você cultiva a natureza, se você faz bem pra natureza, se você não faz mal pros animais, se você cultiva tudo bem, e se você tem a coisa da guerra também, que você defende, você tem que defender a natureza. Então, você entra em guerras pra defender seu lugar na natureza e tudo mais. A Morgan, ela desce com um corvo pra te buscar pro céu, pro descanso eterno. E você faz parte do ciclo do mundo. Então, aquele corvo que arrancou os olhos do cara que tava crucificado lá de Jesus, era a Morgana puxando ele pra ir pra morte? Não, só o olho dele foi bom. É, só o olho dele foi bom. Ele viu uma florzinha antes de morrer, o olho dele se purificou. Exato. Foi só com aquele olho, entendeu? Caraca, mano, que da hora, a vida e a morte também. How can I feel something if I just don't know how Vamos filosofar? Vamos filosofar! Então vai lá, Suede, você que foi mais a fundo na filosofia, comece, vamos, por favor. Vamos falar de filosofia. Então, Sofia. Não foi uma piada, foi só uma vírgula. Ninguém deu risada. Não é que veio assim como se fosse uma piada idiota. Não foi uma piada, mas enfim. Você podia ter falado, então, Paula. Não, mas é a Sofia. Então foi uma piada idiota. Não, uma vírgula, um comentário idiota. Então foi uma piada, Sofia, idiota. Isso foi mais engraçado. Eita. Gente, isso aí eu não tô achando graça de nada. Você tá achando discussão inútil, vamos. Eu tô dando risada de palhaço. Então, que aconteceu? Um dos motivos de Sócrates ter sido condenado à morte foi por causa dos pensamentos anti-religião que ele tinha. E uma das coisas que ele levou pra Platão, que Platão continuou em cima de Epícoro, foi a ideia da morte como não temência a infernos, não temências a condenações. Então, Platão já vem aí por cima de Epícoro falando pra gente que a morte ela deve ser tratada com apatia em relação aos apetites mundanos. Ou seja, você tem que realmente viver uma vida que vale a pena. Porque o grande pensamento platônico sobre a morte é: a morte nada significa para nós. Ou seja, a morte é uma quimera. As palavras dele sobre Epícoro. Porque quando eu existo, ela não existe. E quando ela existe, eu já não existo. Então é aquela coisa que a gente discute, que eu já discuti com o Pedro, que é aquela coisa: quando eu morrer, eu não vou perceber que eu morri. Sim. Então a morte nada mais é do que uma ideia. E a merda que deu foi que eles estavam desalienando as pessoas. Exato. Sim, porque ainda bem que a nossa sociedade evoluiu, porque hoje em dia, se você discorda de algum religioso, ele não te ameaça de morte. Há controvérsias. Olha, há controvérsias. Olha, é que não dá pra pegar direito sarcasmo nas minhas frases aqui. Porque teve sarcasmo? Pra caralho. Eu só fui entender agora também o sarcasmo. Eu acho que o problema não é do microfone do sarcasmo, viu? Eu acho que eu tenho que fazer um pouquinho menos de sarcasmo. Não, acho que você precisa ressaltar o sarcasmo. Ressaltar. É, porque tá impregnando na minha alma o sarcasmo. Tá saindo normal. Schopenhauer? Arthur Schopenhauer. Pegamos no mesmo link? Será? Olha, Wikipedia? Só o pessoal que pesquisa. Não, tô brincando. O pessoal que pesquisa morte no Google e pega a primeira coisa que aparece. Não, a primeira não, cara. Eu fui na mais interessante. O resto tava tudo chato. Schopenhauer, ele já vem com aquela ciência de ser uno e uniexistência ser humana. Porque aquela coisa de viver além da morte, do paraíso, das coisas que você vai ganhar. Schopenhauer, ele era... Ele não era totalmente a religião, digamos assim, a religioso. Então, ele se questionava sobre o animal e o ser humano. Sobre como o ser humano goza da vida dele, como o animal goza da vida dele. E a partir do momento que o ser humano enxerga a existência dele como finita, ele teme a morte. Que é, aí ele começa a comparar com os animais, que é uma coisa errada. Os animais não temem a morte. Eles veem a vida como infinita. Porque a ideia da morte pra ele chega como instinto, pra gente chega como pensamento. Sim. É quase um Carpe Diem aí. Ou já lá Rick Martin diria... Viva la vida. Viva la vida louca. Mas... Puta, podia ter Rick Martin nessa hora. Nossa, né? Velho. Coloca aí. Demorou. Você quer falar do Nietzsche? Ou você, cara, quer falar mais um pouquinho de Schopenhauer? Não, Schopenhauer tá bom. Nietzsche, ele é um pouco complicado a se tratar da morte, porque ele tava muito afim da área psicológica. Então, as ideias de Nietzsche quanto à morte vinham muito do estado de ser humano, como você se construiu. E ele coloca a morte como uma raiva do ser humano. Então é muito abstrato a ideia da morte perante a Nietzsche. Porque ele deixa mais explícito a lembrança inerte do homem, como sofrimento humano, tudo isso levando ele para um fim. Então ele vê o ser humano ele mais analisa do que ele cria tese. Ele vê o ser humano se criando um mártir esperando alguma coisa. Seria tipo um ápice do sofrimento? Um ápice do sofrimento. E aos olhos de Nietzsche, como que eu posso dizer? A teoria, o ódio de Nietzsche quanto à morte é a raiva do ser humano contida quanto a isso. E, na minha opinião, isso é uma coisa mais dele, perceptiva dele, do que algo social. sociável, digamos assim. Em que sentido coletivo, você diz? É, é mais uma percepção dele. Eu acho que, na verdade, é um pouco figurativo, porque, por exemplo, se você pensar que as pessoas, conforme vão envelhecendo, vão ficando com medo, e medo gera, de certa forma, raiva. Não é que as pessoas morrem com raiva. Sim. Mas ele fala assim, a ideia da morte que as pessoas têm e que elas não querem passar é justamente pelo percurso que elas vão ter que fazer pra chegar lá. Sim. É, todo sim. mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer pra isso, né? Mais ou menos por aí. Mas eu acho que a questão é assim, por exemplo, eu, vamos supor... Na verdade, supor, é aquele pra negócio... Pra eu chegar, pra eu morrer, considerando que, tipo, eu não vou partir pra guerras nem outras coisas nesse sentido, eu vou durar por muito tempo. E quando a gente dura por muito tempo, a gente vai passar por todas as situações que os outros nos colocam e que a gente se coloca. E isso gera sofrimento. Tem aquela frase... Eu acho que é essa a ideia um pouco. É que eu nunca li não, isso. O sofrimento, eu tô só... o sofrimento é palpável nas palavras dele, mas o que não ficou claro pra mim, a questão grupo, é essa coisa do ódio, a raiva relacionada à morte. Isso pra mim não ficou muito claro. Ah, talvez como uma injustiça divina, algo assim. Talvez. Porque 90% dos filmes que a gente ouve coisas como, ah, eu tinha tanta coisa pra fazer ainda. Então é o ódio de algo interrompido, talvez seja isso. E daí a gente entra com aquela frase de que todo mundo quer ver Deus, todo mundo quer falar com Deus, mas ninguém quer morrer pra isso, tá ligado? Exato. Eu acho que também entra com a ideia um pouco, por exemplo, assim, sabe do... Quando a gente tem raiva de alguma coisa, a gente fantasia algo pra ela, que talvez que seja sentido? Bom. Vamos supor, a raiva é alguma coisa ruim. Sim. Desculpa, a morte é alguma coisa teoricamente ruim. Certo. Porque eu tô cessando a minha existência. Certo. E a gente tem, geralmente, o ímpeto de continuar vivo. Sim. Então, a morte, você morrer, você é como seria alguma coisa ruim, então isso gera um sentimento, a gente cria alguma coisa pra enfeitar ela e deixar bonitinha, que é a ideia do paraíso. Eu acho que eu peguei a ideia. Eu acho que é mais ou menos, eu penso que talvez ele queira dizer, discutir alguma coisa nesse sentido. Certo. Tem um recorte aqui que diz, por fim, a raiva da morte surge na esteira da raiva do tempo. Tem toda a ver aqui um pouco aquilo que eu falei. Então é essa a questão. Da existência contínua e das situações. Eu não sei só da existência contínua ou do quão pouco tempo nós temos. Ou talvez o tanto de tempo que a gente tem. Porque às vezes a existência pode ser ruim. Tipo, pode ser difícil. Entende? Martin Heidegger. Caralho, eu tava pensando nisso. Não tá pensando, né? O legal é que o pensamento de Heidegger sobre a morte é um pensamento de quem olha um cristão, digamos assim, um temente a Deus. Porque ele coloca o homem como seu Martin, alguém que busca... Martir. O que eu falei? Martin. Eu falei Martin? É, você tá pensando desculpa. No Rick. Coloca o homem tá pensando como no nome do peixe cara, que o cara chama Martin. Bico de espada. Ah. Desculpa. Faz mais ele coloca o homem, tanto quanto mártir, tanto quanto nós, digamos assim. Eu vejo isso muito em todas as pessoas. Que é buscar atingir o melhor antes de morrer. Atingir, suprir suas expectativas, buscar algo novo. A rotina tá ruim? Fazer uma coisa pra sair dessa rotina. E vai, pra quê? Pra suprir a vida, pra você perceber a vida enquanto você vive. Só que aí ele fecha essa filosofia que o homem se percebe como homem em espécie, como ser único... Quando morre. A morte é o que vai identificar o homem como um ser autêntico. Profundo. Faz sentido. Ser autêntico. Aí o Michel de Montaigne vem falando pra gente aquela coisa mais de paz e amor, que é meditar sobre a morte, é meditar sobre a liberdade. Aquela coisa de você se desvencilhar e simplesmente ir, não se apavorar e tudo mais. É uma filosofia mais autoajuda, digamos assim. Mas a minha preferida é de Jean-Paul Sartre, que... que foi, PT? Nada. A morte é mera faticidade. Porque uma frase que eu gosto bastante dele é a seguinte. Todo homem é mortal. Digamos assim, a frase. É uma frase dele falando sobre uma frase. A frase, todo homem é mortal, teria o mesmo sentido de todo homem é natal. Isto é, a morte não será necessária para o indivíduo, assim como não foi necessário que ele nascesse. Ou seja, a gente tira daí que, se eu não tivesse nascido, eu não faria diferença nenhuma na convivência que estaria se criando sem a minha pessoa aqui. Então, a minha morte só vai deixar a marca nos que conviveram comigo. Então, só Só que isso tem tanta importância quanto a importância de eu ter nascido. Ou seja, pode ser levado em conta dos fatores sociais que nos uniram, ou pode não ter importância nenhuma, assim como a casualidade de eu ter nascido, quanto a casualidade de eu ter morrido. Acho que ele é um pouco marcante, porque ele tira um pouco daquela questão egocêntrica do ser humano, né? Sim. Não que assim, eu fico um pouco assim da gente falar um pouco dele do jeito que é, porque dá a impressão assim, se alguém estiver ouvindo e tiver um pouco de depressão, pode falar assim, meu Deus, eu não sirvo minha pra vida nada. Não vale a pena. Não é assim. Foi praticamente o que eu pensei. Não, não é. É que assim, você tem que levar isso na questão assim. Ele fala que, coletivamente pensando, a sua existência, ela, tipo, pensando em números, vamos dizer assim, ela não é tanto, não faz tanta diferença assim. Mas a sua existência faz diferença pra quem tá perto de você. Você entendeu? Pode levar isso pra um lado meio que animador também, do tipo, a sua existência vai fazer diferença contanto que você faça a diferença. Sim. Por aí também. Basicamente, o impacto da sua morte vai ser o impacto que você deixou nas pessoas que te conheceram. Sim, exato. E o Suede não falou uma parada que ele montei, que tem um recorte aqui que fala, enquanto alguns esperam trêmulos e apavorados, outros suportam-na mais facilmente que a vida. É pra você encarar com naturalidade a morte, tanto a vida quanto a morte, né? Então... Sim, Montaigne é bem autoajuda, cara. É. Agora entendi. Não, isso é Montaigne, não Sartre. Sartre, não. Ele fala assim, tipo, cara, você nasceu, você morreu, foda-se, entendeu? Bem assim. Agora eu tô triste. E como o Suede tem que pagar de mal, ele fala, o meu favorito é Sartre, mas enfim. Não, mas é legal a perspectiva que realmente o sentido que a gente tem é o sentido que a gente dá pras coisas. Sim, isso aí é legal. É igual eu falei, o impacto que você vai ter na sua morte é o impacto que você vai deixar pra todos que te conheceram. Exato. Eu acho que assim... Independente de religião, independente de qualquer coisa, você tem... E isso eu vou levar até pro espiritismo, antes que o PT, né? Você só tem uma vida. Essa é a real. Pelo menos com essa consciência que nós temos hoje, de que existimos hoje, nós só temos uma vida. Então a gente tem que aproveitar essa vida que a gente tem. Não, eu entendo. Porque considerando se for, isso, sim. Sabe, pensar em várias outras coisas. Porque assim, essa semana eu tava ouvindo um podcast, eu não lembro qual era, sei que o cara falou alguma coisa, tipo, se eu não posso fazer nada pra evitar isso, eu não vou me preocupar. Eu falei isso. Foi você? Eu falei isso. Quando? No episódio só me foda. Não, mas foi... Eu acho que foi num... Acho que foi num Nerdcast de... Locomotivas. Eu acho que o Azaghal deve ter falado alguma coisa exatamente. Desse tipo também. Então, tipo, meu, eu não vou me preocupar e eu vou viver essa vida como eu devo ver, como eu quero viver e etc. E a gente... A real é que a gente não sabe mesmo o que tem depois de tudo isso, sabe? Mas, assim, eu falando do espiritismo mesmo, o espiritismo, se você for pegar, ele não tem um negócio preso assim, nossa, minhas vidas futuras. Eu acho que... Aí eu vou entrar num ponto que no meio do espiritismo tem gente vagabunda que fala, ah, então, pô, tem outra encarnação pra tentar. Eu já ouvi isso, mano. Ah, não, eu sei que tem, não. Então, assim, por isso eu tenho acomodado. Mas sempre tem, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é religião, em tudo quanto é crença, sim, sim. Ideal por e isso, tudo mais. Por é isso que eu falo falei. Assim, ó, o espiritismo, se você pegar pra interpretar mesmo, ele não tá assim, putz, eu tenho que me preocupar com a próxima encarnação. Não. Tipo... Mas tem gente que pensa assim. Por isso que eu falei. Exatamente. Não, por isso que eu falei. Mas é que eu... Sabe todo lugar como que eu vejo isso? Eu vejo como... Sabe etapa de aprendizado? Você tem aquele... Vamos supor, quando você está alfabetizando. Você tem aquele que você fala uma vez, ele já vai, já pega e já começa a juntar a letra. E fala o beabá. E tem aquele que ele vai demorar para poder entender as cinco primeiras letras. Sim, cinco primeiras letras. Então, entendeu? Mas é exatamente por isso que eu falei que independente de religião. É. Porque não só o espiritismo, existem outras religiões que acreditam na vida após a morte e até na reencarnação. Mas, mano, você tá vivendo hoje, sabe? Você não vai ter essa consciência que você tem hoje em outra encarnação, ou seja lá o que for. Então, o que você tem que fazer agora. Sim. Isso que é a questão. Não, eu entendo. É que eu acho que, por exemplo, o que eu levo pra mim, que mesmo que cada existência seja única, que é a ideia mesmo, a gente tenha que tentar sempre estar melhorando o máximo que a gente pode naquela existência e consertar o que a gente pode. Sim. Assim, tem algumas coisas do espiritismo, tipo, que eu acho engraçado pensando em, com relação, por exemplo, a mim. Só fazer um adendo aqui pros ouvintes, que agora é a opinião nossa e das nossas vivências e tudo mais. Autofilosofia. Tem algumas coisas do espiritismo, por exemplo, essa coisa de pensar na vida futura, às vezes dá um empurrãozinho pra gente fazer a coisa certa, né? Vou explicar o porquê. É que pra alguns dá um empurrão, outros dá uma leseira ainda mais. Não, se você pensar, tipo, vou explicar, eu só não vou citar nomes porque envolve, tipo, pessoas muito próximas. É, só fazer um comentário sobre isso. É a mesma coisa que você falar que tem aqueles católicos que trai esposa, usa droga, maltrata todo mundo, fala mal de todo mundo por aí e vai na igreja todo domingo. Sim. É a mesma coisa. Sim. É o comodismo de saber que a parte dele tá salva. Isso. É assim, no espiritismo isso é um pouco difícil ter esse comodismo, embora tenha, né? Mas enfim. Sim. O que eu ia falar é o seguinte, uma história. Uma vez eu briguei com uma certa pessoa muito próxima. Enfim. E aí, tipo, eu tava com uma dificuldade muito grande de passar por cima da coisa, né? Aí minha irmã chegou e falou assim, foi até engraçado. Paulinho, pensa o seguinte, se você não tentar passar por cima disso, né, perdoar e tudo mais, vai que na próxima vida você reencarna como irmão. Aí eu falei assim, Jesus amado, me ilumina. Isso é o que eu mais ouvi no espiritismo, cara. Não é, isso daí, pra mim, sabe como serviu? Pra eu parar pra pensar. Porque eu tava focando em mastigar o que tinha acontecido de ruim comigo em relação à pessoa. O que ela tinha me feito. Não parado pra pensar que eu tenho que deixar isso passar, porque, vamos supor, se eu tentasse conversar com ela não resolveria. Com outras pessoas, quando der, eu reconverso pra resolver. Sim. Com essa pessoa não resolveria, porque eu já tentei. Então, eu posso virar inimigo dela e ficar assim, toda vez que eu vejo ela, ficar me martirizando e criando um monte de sentimentos ruins dentro de mim, que pra mim fazem muito mal. Sim. Ou eu posso perdoar e deixar as coisas acontecerem. Eu vim na vida louca. Entendeu? Não, não virei vida louca, mas tipo, quando ela falou isso, eu falei assim, eu parei pra pensar. Pra mim, serviu pra parar pra pensar, o que eu não tava conseguindo fazer. Às vezes a pessoa para pra falar isso pra gente, que é pra gente parar pra pensar e não pra gente engolir. Sim. Entendeu? Então eu falo assim, foi bom, mas tipo... Aí hoje você e o Lucas são de boa. Mas eu acho que assim... Não foi com o Lucas. Mas eu acho que assim... O Lucas foi um longo processo pra gente ficar de boa. Até sem contar com religião, no sentido de tipo, meu, um dia todos nós vamos morrer. Que imagem que a gente quer deixar pras pessoas... É uma parada meio foda você pensar nisso, né? Tipo, tudo bem que foda-se ao mesmo tempo a imagem que vai deixar pras pessoas. É. Só que, ao mesmo tempo, quem fica sofre, né? E a visão dessas pessoas pode ser algo ruim e pode fazer outras pessoas sofrerem ainda mais, saca? Eu compartilho da sua ideia, que as nossas ações repercutem em todos. Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado então, com isso. Então, acho que assim, todos vamos morrer, pessoas. Você, ouvinte, de repente pode estar aí distraído no meio da rua, vendo podcast, de repente, ó, carro, caralho! Né, nunca se sabe. Você, maconheiro. O último que falou isso infartou, hein? Exatamente. É verdade. Então, assim, aproveita. Essa parada de mágoa é foda também, porque acho que a pessoa que guarda a mágoa se perde a pessoa com quem estava magoada, puta, sofre pra caralho também. Então, desapega de todas essas coisas ruins, vive coisas boas e tenta deixar algo de bom pra quem fica, tá ligado? Eu acho que a gente tem que pensar em tudo, em todos, no sentido assim, de tentar... Eu penso assim, eu não quero deixar as pessoas que eu amo sofrendo. Sim. E eu sei que se eu deixar alguma coisa muito ruim, de alguma forma, isso vai ser uma memória ruim pra elas. E memória, como a gente já discute até em questão de biologia, ela é uma coisa que pode ser ativada a qualquer momento. Exatamente. Por instintos, por coisas boas e ruins. Eu não quero deixar uma memória ruim, porque eu não quero que as pessoas tenham dor ao lembrar de mim ou de coisas que eu fiz ou pessoas que eu convivi. Exatamente. É uma ideia minha. A ideia de morte de cada um de vocês? Cara, o que ocorre depois da morte? E, assim, pra mim é muito... Eu acredito no que o espiritismo fala. Que dependendo do que a gente... De como tá a nossa vibração, a gente pode ir pro plano espiritual e tudo mais. Nisso, eu não tenho uma ideia muito diferente. Eu acho que, assim, muda sim, vamos supor. Não é porque necessariamente, sei lá, eu fiz, tipo, só coisa boa que eu necessariamente vou para o plano espiritual. Porque tem coisas que eu posso fazer de muito ruim também que podem impregnar que aí eu não consigo ir direto. Você fica aqui, né? Não, aqui depende de muita coisa. Por exemplo, se a pessoa ela é prendida, né, à matéria... Exatamente. Ela é presa à matéria, vamos supor, ela não acredita no pós-morte e ela acha que ela morreu, ela vai ficar enterrada, o próprio espírito fica lá embaixo. Só que ele tem ao mesmo tempo, como ele tá tão ligado à matéria, ele sente todas as sensações da decomposição e dos vermes comendo e tudo mais. Eu fui espírita por muitos anos, eu li um livro que foi psicografado, acho que foi do Raul Seixas, que dizia que... Acho que foi o Raul que foi cremado, né? Eu não lembro. Eu sei que tem esse livro. Que, tipo, ele sentia o corpo dele sendo queimado e tal. E daí ele via pessoas cheirando cocaína, assim, brindando um tiro de cocaína por ele, escutando música dele e tudo mais. Então teve toda essa carga que ele deixou, né? Alvin, sua visão sobre a morte. Eu, sei lá, eu sempre fui evangélico, cresci em família evangélica, mas eu ainda fico muito confuso sobre o que pode acontecer depois da morte, cara. Tipo, parece que eu só vou conseguir acreditar mesmo depois que eu morrer. Aí eu tô com medo de ficar muito fodido com isso, tá ligado? Porque, mano, porque, tipo, eu consigo acreditar que existe Deus e existe algo bom e ruim, assim. Mas eu não consigo mais ter tanta convicção que eu tinha antes, tá ligado? Eu ainda tô meio confuso em relação a isso. Até porque eu não penso em morrer logo mais, mas pode acontecer, ideal, né? O ideal é não pensar em morrer, né? Então, né? Mas, ah, cara, eu não sei muito o que pensar ainda sobre a morte. Suede. Oi. Vai lá. Bom, eu não creio em Deus nem em deuses. Por que ele tem que fazer essa voz nessa hora? Mas eu digo uma coisa, que pena. Realmente, muitos crentes fanáticos falam, a vida sem Deus é muito solitária, mas realmente ela é solitária, só que não é uma opção você falar, a partir de hoje não acreditarei mais em Deus. Então isso segue uma linha evolutiva do ser humano, pra bem ou pra ruim, não sou ninguém pra dizer, mas realmente, você não ter um apoio na sua cabeça dizendo que você, se você for bom, você encontrará um paraíso, não é nem um pouco legal de se pensar. Então, a ideia de não crer em deuses não é nem um pouco legal nessa hora. Mas morte, pra mim, já teve diversas definições, diversos pensamentos diferentes. E a única conclusão que eu tive é que eu não posso ter certeza de nada, porque eu não sei o que me espera. Eu realmente acredito na coisa do carbono e do amoníaco, que a gente nossa, não provém mano, uma alma. Nossa, mano, pensei em você falar de Gaia, velho. Não, cara. Isso é só uma brincadeira. Bota o áudio dele falando, tira a Gaia dessa tira a Gaia dessa porra, tá ligado? Eu acredito que, assim como a gente falou em impulsos energéticos, eu chamo de energia, eu chamo de anfetamina, mas na verdade é impulso magnético, não. Elétrico. Impulso elétrico. Eu acredito que, da mesma forma que eles formam discernimento, que eles formam a consciência, que eles formam memórias, a partir do momento que a gente desliga um computador, ele para de funcionar e, querendo ou não, a gente é máquina de carne programada pra viver. O corpo vai morrer, o cérebro vai desligar e, infelizmente, é a única coisa que eu consigo acreditar no exato momento, porque eu não tenho prova de mais nada. E é péssima a ideia do teto preto, que é o seu corpo morrer, sua consciência continuar e tá tudo preto, não existe nada. Então eu prefiro que eu esteja certo, que realmente o computador desligue assim junto com uma carne. Pedro? Eu, por causa dos ocorridos desse ano, eu me peguei pensando muito nisso. E é igual o Suede falou, quem não tem crença nenhuma, não é por modinha, não é porque é legal, porque não é nem um pouco legal você simplesmente não ter base nenhuma pra te confortar no que tá por vir ou no que aconteceu com alguém que você gosta. E assim como o Stephen Hawking disse, infelizmente, o mais plausível pra mim é que depois que você morre, você morre. Só isso. Não acontece nada, você não vai para paraíso, você não vai para lugar nenhum, você simplesmente desaparece, assim como a energia de uma pilha some depois que acaba a carga. Bom, e pensando assim, eu vejo que a gente não tem nenhuma importância natural da hora que a gente nasce pro universo, sequer pra nossa população daqui. Então, baseando nisso, você vai ser um cara triste pro resto da vida porque você acha que depois não vai existir nada. Não, exatamente por causa disso que eu acho que a gente tem que fazer coisas boas na nossa vida. Porque depois que a gente for embora, não vai ter nada pra provar que a gente existiu a não ser os nossos fatos. As coisas que a gente fez. E seja bom, seja ruim, alguém vai lembrar da gente. Se for bom, melhor ainda. Porque como dizem, as coisas boas que a gente faz na vida somem enquanto as coisas ruins ecoam eternamente. E eu não quero essa visão. Infelizmente, eu sofro muito em pensar que provavelmente eu vou simplesmente desaparecer e minha existência vai simplesmente sumir. É bizarro porque a gente não tem nenhuma experiência em como é não existir, que isso é absolutamente impossível de se ter. Mas é o que eu penso atualmente. Não é reconfortante, não é bom pra gente, mas infelizmente é isso. É, É, eu partilho algumas coisas, pensamento do Pedro e do Suede, porém acho que é o que eu tive mais crença aqui por muito mais tempo, e eu acabei perdendo essa crença por causa de algumas coisas que aconteceram, o Pedro falou aí e tal, e às vezes eu me pego pensando e tentando entender a sensação de estar dormindo. Vocês já pararam pra pensar já o sentimento que é que você tem quando você tá dormindo? Não é um negócio esquisito de se pensar? Não, porque é uma sensação. Sensação que você não descreve. O que mas é você difícil sente. Por exemplo, esses tempos atrás o Suede me levou pra fazer uma endoscopia. Eu acho que a sensação de morte seria a mesma de uma anestesia, porque não é a questão de você estar dormindo. Você sabe que você dormiu porque você descansou, porque você teve sonho. Sim. Você acordou. Uma anestesia simplesmente um tempo que não existiu. Aí é que tá. Eu tô falando de um negócio esquisito que às vezes me acontece, que parece que durante a dormida eu estou sentindo algo. Mas não é algo. Não é frio, não é calor, não é dor. Não é medo. É o teto preto. Então, só que às vezes é visível isso. Às vezes parece é que é algo que você sente. Só que, entende? Para pensar uma coisa. Isso é a sua existência gritando por algum sentido. E tenta imaginar o não gritar, o não existir, a inexistência. Porque quando você não, sente isso, vazio... Isso é o que você diz, que é a sua existência gritando. Só que ao mesmo tempo... Eu já diria que é o espírito dele. Você tá falando da questão do teto preto. Ao mesmo tempo... É o teto preto. É como se fosse uma sala vazia. Exato. Escura. E o que acontece é a indiferença. O que acontece é o nada. Eu posso dar minha opinião? O teto preto é péssimo de se pensar. Você vai falar do espírito. É, eu acho que assim, como todo mundo depois conversando, francamente, eu posso. Se você não quiser, eu não falo nada. Eu acho que o Suede falou faz muito sentido, só que eu vejo de duas formas diferentes isso. Tanto da sua existência para com você mesmo, porque você tá num momento de aflição em vários sentidos. E isso é perceptível de várias formas. Tô falando por mim, eu, Paulo, deu como seu amigo. Peraí, eu tô falando da sensação do sono, gente. Calma. Não... O sono, agora vamos lá. O sono, ele é uma... Você tem várias coisas que acontecem no sono. Uma delas é a parte mental. E a parte mental, tipo, o que é o biológico? É você descansar, refazer os neurotransmissores, reabastecer o corpo, entendeu? Várias coisas disso daí. Você tem um processo mental da coisa. O que é isso? É o você com você mesmo. É o teto preto. Só que nessa agonia que você tá... A sua existência clama por você mesmo, entendeu? Biologicamente falando também, porque de certa forma, quando a gente começa a dormir, quando a gente tá dormindo, inclusive, o cérebro fica mandando impulsos pra ver se você tá vivo ou tá morto, pra ter certeza de que mas você ainda tá é lá. Mas isso não é consciente. Não, isso não a é. Gente não consegue simplesmente pensar. Vem do cerebelo. Entendeu? Isso daí é uma coisa que são só estímulos nervosos, isso a gente não tem consciência disso. Assim como, por exemplo, agora você não tá pensando que o seu coração tá batendo, mas ele tá lá. Aí, o lado agora espírito... Não. É sempre assim, desculpa. Cortei. Mas o lado espiritual que eu falo, eu acho que existe também uma questão do seu espírito, que você tá tão preso dentro de você, que eu acho que quando você visualiza, é o seu espírito visualizando só você, e não tipo, o caminho pra fora. Sim, não, porque eu não me vejo, né, é que tá. Igual, porque você não quer. Igual o Pedro falou da questão da anestesia. Porra, não sei se isso vai entrar no cast ou não, mas sexta-feira eu tomei 2 remédios à noite, eu acordei 2 horas da tarde no outro dia e foi um tempo que não existiu pra mim. Então é essa sensação da inexistência do tempo. E se o tempo não existe, nada existe. Exato, mas depois que isso passou, você percebeu a inexistência do tempo. Sim, ó, presta atenção no que eu tô falando. Tenta entender o que eu tô falando. Ok. Você está dormindo. Certo. Enquanto você está dormindo, você tem uma percepção de um lugar vazio. E eu não tô falando de sonho, eu não tô falando nada disso. É como se você colocasse uma venda e tudo ficasse quieto ao redor. É essa questão, não é o acordar depois. Não, se a gente acorda, a gente sabe que a gente estava dormindo. Tô falando dessa sensação inconscientemente sente. Essa sensação que eu tô falando que é o teto preto. Então... Porque é a sua existência se percebendo, entendeu? Você não vê, você não sente, você então, mas não... você colocou o teto preto como a morte, cara. Então, você não entendeu o que eu quis dizer. Se você... Não, peraí. Eu não coloquei o teto preto como a morte. Eu falei, eu não gostaria que fosse um teto preto. Essa é a situação do teto preto. Eu coloquei sobre desligar um computador, desligar todos os circuitos do nosso cérebro e já era. Assim como a carne se desligar, o cérebro se desligar junto com a carne. E não existe teto preto, existe inexistência, que é uma coisa que a gente não consegue entender. E é o a que gente gente não consegue perceber. O teto preto é essa situação que você colocou. É o agente, a nossa existência se perceber, mas não existe mais nada além disso. É, o que o senhor disse é que o medo dele é que a morte seja essa situação de teto preto. Exato. Não que necessariamente a situação de teto preto é a morte. Você tem, existia consciência, mas sua consciência está no meio do nada. Não, o que eu tô cogitando desde o começo do que eu falei é a possibilidade realmente de ser isso. Sim. E tipo, a gente não pode dizer que não é. Isso que é o mais tenso, saca? Mas sim, deixa eu ver se eu entendi. Tipo, você morre e você continua sentindo isso? Não. Que você sinta. Como se você ficasse num quarto totalmente escuro que você não consegue ver nem sua imóvel. Mão na frente do rosto, sem poder se mexer, sem poder ver, sem poder ouvir, sem poder cheirar, sem nada. Só você consciente de que você existe, mas não existe ao mesmo tempo. Mas isso no caso se eu for enterrado, se eu for cremado. Não, de qualquer forma. Sua consciência. Como se sua consciência saiu da casa e foi pra um pote escuro. Isso é que a gente chama de espírito dentro do espiritismo. Mas aí isso é meio cruel. Acho que a morte a vida seria é assim. Feliz, por acaso? Aí que tá a questão. Depende se você enxerga o copo meio vazio. A maioria das pessoas abraça as religiões porque a visão de morte depois é algo que agrada elas. E eu não culpo, eu acho que é de certa forma até louvável. Sim. Mas isso é uma situação possível de acontecer. Assim como todos aqui têm a grandissíssima chance de estar completamente errado. Uhum. E a maioria das vezes eu espero que eu esteja completamente errado. É tipo errado. Aquele vídeo, dois. É tipo aquele vídeo do Porto dos Fundos, cara. Né, cara? Que a religião certa é a religião da Malásia, né? Sei lá o que. É, tipo daquela tribo da Malásia aqui, cara, né? De repente é isso, todo mundo aqui, ó, tá, ó, tomando num cu. Então, e antes eu vou fazer vamos fazer um acordo aqui, todos nós. A gente não vai fazer suicídio coletivo. O primeiro que morrer, volta. Se tiver alguma coisa, volta e fala qual é. De algum jeito. De algum jeito. A não ser que seja um teto preto, porque daí, né? A gente volta. Oh, beleza, com mas. O PT traz a gente aqui pra. O PT é espírito, aí ele volta. Caramba, vocês estão matando o PT primeiro, é isso? Não. Não, eles estão falando. É, indiretamente estão me matando primeiro. Estou te matando primeiro. Mas assim, esquece isso, eu perdoo todos vocês. Mas eu tô falando o seguinte, mas gente, não funciona assim. Não funciona. Se funcionasse mas... assim, já tinha alguém que voltou e contou pra gente. Não, né? Teve, mas é que vocês não acreditam. Em algum lugar do futuro, isso já está eternizado na podosfera. Esse nosso acordo, certo? Certo. Então, quem morrer primeiro, se tiver alguma coisa, volta. Se for pastafária, eu vou lembrar daqui a 700 milhões de anos. Okay. Aí. Vai ver as strippers, cara, grava um podcast com a gente, porque isso daí vai ser uma pauta foda. Sim. Mas terminando o raciocínio, eu acho que a gente tem que ser lembrado por alguma coisa boa que a gente fez pra alguém. Porque assim, pegando um pouco da visão do Pedro, da falta de importância perante o universo, a gente acaba tendo importância no nosso ciclo social. E é nesse ciclo social, que pode ser pequeno, pode ser gigante, que a gente tem que deixar alguma coisa. Porque, pô, não sei, alguns acreditam. A gente não tem nada, né? É, alguns acreditam em Jesus, outros não. E as palavras que falaram que ele disse estão aí até hoje, sabe? E são palavras boas, se for ver, né? Caridade, amor e tudo mais. Então acho que a gente tem que deixar algo assim, pelo menos no meio do nosso, no nosso meio social, assim, sabe? Porque senão nada vai ter valido a pena. Tipo, não deixe. Eu acho que não é nem não deixe a sua morte passar em branco, mas assim, não deixe a sua vida passar em branco. Faça alguma coisa que preste com ela. É, porque a morte só vai ser o resumo da sua vida. Exatamente. É lá que todo mundo vai lembrar de todas as coisas bacanas que você fez. Exatamente. E falando de um fato biológico, quando uma pessoa está na iminência da morte, existe aquele filminho que a gente fala que passa, eu vivo minha vida passando diante dos olhos, é verdade. Eu vou deixar, isso daí então... é por conta de um mecanismo cerebral pra tentar ou, tipo, se a pessoa vai morrer de qualquer forma, ou dela, tipo, desvencilhar do momento quase morte ou pra buscar dar um espécie de salvação. Salvação. Eu vou deixar aqui, então, um ponto pra todo mundo. Essa questão do filme, depois da... no momento da morte, você passar o filme da sua vida inteira diante dos seus olhos, é algo comprovado já. Isso acontece, pelo menos já aconteceu milhares de vezes com muita gente. Então, será que nós já não estamos morrendo? morrendo. Não. Por ter isso, vários filminhos isso o tempo aqui todo? É um filme da nossa vida. É um podcast da nossa vida? Sim, é um filme da nossa vida no futuro da minha morte. Porque se eu estou morrendo agora, mas estou é que vivo tá. na minha memória. Se você, em algum lugar do tempo, você já está morrendo e você pode estar vendo isso e não vivendo isso. Peraí, paradoxo tipo, temporal, gostei, vamos Matrix. Lá. Matrix. Sim, mas esse momento eu estou vivenciando e quem está me observando que sou eu de outro tempo está morrendo, não então, eu. Mas tá... é que tá, você não sabe. Minha existência momentânea. Se tudo isso daqui já foi. É, provavelmente isso aqui... Ele vai... Então, mas a questão até da física mesmo, tipo, o que você tá acontecendo agora... Você está insistindo com o cara que está te assistindo lá do lado de lá, cara. Sim. Na verdade... Você tá querendo tretar com você no futuro? Eu tô. Que pode ser o presente? E eu sou assim, eu treto muito comigo mesmo. Vocês nunca ouviram falar que eu sou meu pior inimigo? Então tá, né? Ok. Fechou. Bom, então, pessoas, queridos amigos, façam algo que preste com as suas vidas, ok? Reajam a assalto, alguma coisa assim. Reajam a assalto. Depois da morte pra falar com vocês, eu quero voltar que nem o Mufasa numa nuvem e conversar com vocês aqui assim. Se for, eu quero começar caralho, a mexer as coisas. Novo. Se você... Aí, cara, se você voltar numa nuvem, cara, eu vou achar que você é Buda com as tetas de fora. Olha, eu vou querer mexer as coisas pra assustar tendo os outros. Tendo vivência com o Álvaro todo dia, ele vai voltar. Alguém vai peidar e ele vai aparecer. É, isso é verdade. Então, nossa, agora eu imaginei peidando e falando assim, eu estou aqui, aqui. É verdade. A tetatômica agora... só a Alvarenga tem. Agora pra finalizar, sem ser um tom fúnebre, como vocês gostariam de voltar, assim, só pra falar, oh, gente, existe algo do lado de lá. O Álvaro vai ser na nuvem do Mufasa mesmo? Sim. Pra finalizar ainda, o que você quer que esteja escrito na sua lápide? Tá, mas então fala isso, Ed. Como você gostaria de aparecer de assim? Voltar. É, eu queria... Ó, nós estamos vivos. Você morreu e voltou de alguma forma pra contar pra gente. Primeiro que antes de voltar, eu ia tentar dar um susto em todo mundo. Ficar mexendo as coisas, batendo porta, fazendo assombração. Depois, eu voltaria em forma de... Não sei, talvez... Não. Você só tá voltando pra falar pra gente. Ó, gente, existe algo. Não, sim. Talvez em forma de espectro, ectoplasma. Você vai voltar como baterista do Exótica. Nossa, velho. Que ninguém vai entender essa piada. Nossa, foi terrível. Ou em espectro, então em alguma onda... Do vinda mar. De eletromagnetismo na televisão, tá ligado? Tipo, ele vai surgir no meio do programa do Faustão. É, tipo mano, isso. Mano, ontem eu tava imitando a Iraci num áudio do WhatsApp e, tipo, a luz do meu quarto piscou e o áudio saiu todo... Será que era o, tipo, suede voltando... Talvez. Da morte? Deve, talvez. E essa daqui o é o vídeo da vida. É. Caramba, Suede, será que você falou comigo ontem, cara? Talvez. PT, como você gostaria? De voltar? É, só pra falar pra gente, ó, gente, existe. De uma forma cômica imaginativa? Não, do jeito que você quiser. Não, se pudesse, né? Porque... Sim. Eu gostaria de sair do chão em formato de pedra, tipo Zordon. Eita, fala porra. Assim, existe coisa após o além. De repente, aquela série triunfal tá saindo um arco-íris depois, assim, que é claro. Que tem que e depois tudo vira poeira ao vento? Isso. Gente, eu tenho que sair de forma divoso. Tá certo. E o arco-íris vira purpurina. Exatamente, só que... Eu pensei em voltar no formato de gordura na assadeira ou voltar no formato do mofo do pão, mas Jesus já tá fazendo isso. Porra, você falou então... que ia falar, que merda. Tomar no cu, cara, vai se fuder. Então, eu prefiro voltar encarnando em um hipopótamo num zoológico lotado, começar a cagar batendo rabinho, sabe? E jogar merda na cara de todo mundo. Escreveu uma mensagem na parede. Quando eles olham no chão, tá escrito, existe vida após a morte. É que pariu. Porra, eu queria aparecer na torrada. O Pedro já falou, peraí. Não, o pior de tudo, sabe o que é o pior dele? Cara, o rabo dele e a bosta tem vontade própria. Vai fumar uma frase. O dele vai ser inteligente. Cara, já existe vida após a morte. Eu tô voltando no formato do hipopótamo, cara. Você ainda vai duvidar de alguma isso coisa? Isso é verdade, isso é verdade. É, nossa, considerando a nossa imaginação, sim. Na verdade, seria legal tomar alguém, né, pra falar por ela, tipo no espiritismo. Tipo, entra no Trump, mas né? Mas não toma, mas enfim. É, digamos assim, né? O Trump fazendo o discurso lá, ah, que foda-se, mexicano, parede, existe vida após a morte, não sei o quê. Tipo isso. Pô, vocês estão tirando tudo que eu tô pensando, cara. Gente, vamos parar de falar e deixar o Rafael pensar em uma, senão não vai terminar. Ah, fudeu, velho. O que? Ah, eu não volto, não. Ah, não, você ia voltar nas tetas do Álvaro. Não. E mesmo, você vai bater na teta do Álvaro em código Morse. Ô, Álvaro, espero que você leve na brincadeira, mano. Eu tô imaginando isso, na verdade. Não, cara, não. Eu acho que eu voltaria? Não sei. Talvez. Não sei. Eu voltasse com um daqueles recados ocultos que a gente põe no meio do podcast pro Swede enquanto ele tá editando. Pode ser. Bizarro, hein? Então, tipo, vocês iam estar falando. Né, a gente ia estar falando assim também, enquanto. Tipo, bota o podcast pra rodar ao contrário e após a gente fala. Após a morte. Que da hora, hein? Vida após a morte. Eu gosto de banana com aveia. Swede, vida após a morte, Swede. O que eu acho que bacana seria também a gente voltar no formato de um biscoito da sorte chinês. Porque, assim... Caralho, eu encarnaria num carro e viraria o Bubble Bee. Nossa! E ia falar, gente, Transformers. Não, eu ia pensar em voltar no biscoitinho, porque assim, quando o cara vai quebrar, faz... Aí sai a mensagem, existe vida após a morte, você acabou de me matar de novo. Ó, oh, é uma boa, é uma boa. Ou te dividir em dois pedaços. Verdade, né? Se for uma estrela do mar. Ok, agora pra finalizar mesmo. Vamos finalizar. Álvaro, o que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Na minha lápide? Nossa, cara, esse é um negócio de... Também não pensei nisso, não. Pô, eu não sei como é que vai ser minha vida daqui pra frente, que por enquanto... O que poderia ter escrito na minha lápide, cara? Sei lá. Tipo, se você morresse amanhã, velho, o que você queria, então? Sim, se você realmente morrer amanhã, a gente tem gravado. O que você quer? Caralho, você tá pensando em me matar? Não, eu não. Quem tá pensando, então? A vida. Mano, eu não sei. Calma aí. É foda de pensar isso, cara. Swede, vai lá. Vai. Quanto o Álvaro pensa? Na verdade, eu já tinha pensado isso há muito tempo. Séries de carbono e amoníaco. Não. E, assim, eu já tive várias ideias. Só que, ultimamente, eu tô com uma que eu acho que eu vou levar. Pra começo de conversa... Tipo, ultimamente, eu tô com uma que eu acho que eu vou levar. Até porque frase semana lá... Que vem, já até semana que vem ele ter outra ideia e levar. Porque, assim, eu quero ser bem de dinheiro ainda, né? Então eu quero um túmulo bem da hora, assim, todo negro, perolado, com aquelas arcas já comum, já. Em cima dessa arca, um corvo de bronze e escrito... Nossa Senhora! Mercedes. Nossa, escrito, gente. Escrito... Nevermore. Escrito nunca mais. Óbvio, né? Você já morreu, caralho. Então, olha só que misticidade dessa frase. Nunca não, mais. Mano, e não. O corvo em cima. Não gostei. Cara, se você fizer isso daí, eu juro que eu vou fazer aquilo lá com uma pista de algum tesouro, que eu vou esconder. Eu juro que demorou. Eu ia cagar num balão e jogar no zoolápide. Demorou, eu volto pra te assombrar. Não, não volto, porque nesse caso, vida após a morte não existe. Nunca mais. Pedro. Vamos ver. Eu acho que eu ia colocar na minha lápide, assim, aquele botão não era pipoca. Que bom. Que é isso? Ok. Era pra fazer sentido, não, né? Era. Tipo, morreu por quê? Porque você apertou um botão que não era pra ter apertado. É, basicamente. Ok. Ah, eu já tô terminando até a morte dele. Ou algo do tipo, morri morto assim como viveu, gordo pra caralho. Nossa. Ok, PT. Uma inspiração. Sei lá, pra mim, pra começar, eu acho que eu não vou ter lápide porque eu quero morrer e ser uma árvore, né? Vocês já viram aqueles projetos? Você quer tipo... aquele ovo que... Ah, não, mas aí... Planta não, mas acima aí, de mim rola, é você decompositor. Aí rola o seguinte. Todo mundo escreveu alguma coisa em você. Ricardo mais Júlia, coraçãozinho na árvore, com canivete. É. Mas não, vai ser minha lápide. Falando nisso, cortando um pouquinho o assunto, já que você é biólogo, você viu o novo método de enterrar a pessoa que criaram agora? Com fungos. Ao invés de um caixão, te coloca com uma roupa cheia de esporos e te enterram. Assim, os fungos te decompõem e quebram todas as toxinas que são produzidas a partir da decomposição da pessoa. Então, você simplesmente vira nutriente ao invés de contaminar o lençol freático, como acontece hoje. Adorei. Tá, mas aí, a sua lápide. Minha lápide. Quero ser comido por fungos. Mentira. Que vem o shiitake. Que vem o shiitake. Não, sei lá. Eu não sei. Eu queria fazer a diferença de alguma forma. Eu acho que eu não tô conseguindo, mas eu não sei. Alguma coisa nesse sentido. Do shiitake? Não, da fazer a diferença na vida das pessoas. Uma diferença tipo, boa no sentido. Vem pra morte você também. Põe uma lápide. Eu tô falando que eu quero fazer a diferença na vida. Eu vou falar vem pra morte? Coloca uma lápide de lado e escreve assim, você fica muito idiota com a cabeça torcida. Gente, isso não é o que eu faria. Umas letras parecidas orientais, né? É. Não, sei lá. Sei lá, eu acho que talvez assim, isso aqui é só uma marca de uma existência. Sair da vida pra entrar na história, ó. Mas sair da vida pra entrar pra história, eu não tenho essa pretensão. Eu queria só fazer diferença boa pra quem tá ao meu redor, mas... Sair da vida pra entrar no lençol freático. Álvaro, deu tempo, hein? Asteta atômica, só uma baringa tem. Ah, cara, se é pra escolher como seria, tipo, que nem o Suede escolheu, escolheu? Não, sem construir a Trump Tower em cima e tal. Isolados. Ah, cara. Você escreveu? Isolado para sempre. Oh, guys! Oh, guys! Ia ter uma seleção de meme na tumba do Álvaro. Ia ter escrito malandramente. Esse gordinho inocente. Não, o pior é que teria que ter um túmulo pra ele e um pra todo o Facebook dele impresso. Ia ter o meu túmulo e o do meu Facebook. Ele ia ter um muro daquele lá do holocausto gigantesco só pros memes dele. Eu acho que seria uma janelinha de WhatsApp, assim, tipo, Álvaro está ausente para Sim. sempre. Putz, tipo, isso desativado. É bacana, isso é bacana. Desativado. Então vai, Rafael. Bom, no meu estaria escrito o seguinte. Ih, chegamos ao fim de mais uma vida. Não, mentira. Ia ser bacana, né, cara? Chegamos ao fim de mais uma vida. Teria que ser um botãozinho com áudio, tá ligado? Pra pessoa apertar e ouvir isso. Não, acho que eu escreveria algo como... Vamos aos patrocinadores. Socorro, me carva daqui. Estou vivo, me tirando aqui. Eu voltarei pra te assombrar. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Boa noite, vida. Eu acho que seria frase de uma música que vai estar rodando aí antes de finalizar. Cast, eu tava com meus que mano. Fala que a vida de Travé, super combo e a morte é como um pai que bate na mãe e rouba os filhos do prazer de brincar como se não houvesse amanhã, super combo, e é com super combo good. Que a gente finaliza o cast de hoje. Sobe aí. Que a vida é como mãe que faz o jantar. Ao fim de mais um Locomocast. Bom, então vocês podiam avaliar de novo a gente aí no iTunes e... com 5 estrelinhas aí bonitas, maravilhosas. Avalia aí no iTunes pra gente crescer bonito, gostoso e um pouco... Eita, o que tá acontecendo? E não se esqueçam de entrar em contato com a gente no contato@locomotiva26.com.br. Gente. Ou. Tá porra, mano. Será que agora deixa de ser estagiário? E tentar te convencer. Ainda bem que a gente tinha deixado gravado essa parte, porque a gente não sabia se a gente ia sobreviver até o fim do podcast. Então, vocês já terminaram de ouvir o podcast. A gente não sabe se vai ter outro depois. Vamos ter que dar um jeito. Ok. Vai lembrar que nós temos um grupo no WhatsApp, Pedro. A gente tem um grupo no WhatsApp. Suede. Que bom. Você entra no grupo do Facebook Passageiros do Locomotive. Lá em cima vai ter um tópico fixo com o link pra você clicar e entrar automaticamente no grupo do WhatsApp. Faça parte desse grupo maravilhoso você também. Vem, entendeu? Faça parte desse grupo você também. Vem. A gente troca ideias deliciosas todos os dias, conversamos com vocês todos os dias, falamos sobre nossas vidas, falamos sobre a vida de vocês e a gente cria um laço de amizade muito bonito, né? Falando em amizade, vamos lembrar aí daqueles que faziam nossas vidas valer a pena. Vida? Faziam. É vida? Que isso? Então, que são os nossos parceiros. E vamos lá começar. Aliás, afinal, na vida ou na morte, ninguém é nada sem amigos. Por isso vamos agradecer ao HQ. X-Infinity Games. Eita! Cast. E Fighters. E, lógico, você que quer enviar um e-mail pra gente, e-mail gostoso, sobre o que você achou desse podcast. Esse podcast bonito, esse podcast inevitável. Póstumo. Esse podcast póstumo. Envie no contato@locomotiva26.com.br seu feedback e tudo mais. Novamente, contato@locomotiva26.com.br. Repetindo, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repetindo, PT. contato@locomotiva26.com.br. Repetindo, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Por que isso? Não sei, pra dar aquela fantasmagória. Não, mas a gente tá vivo, a gente gravou isso. Ele antes tá de gravar apeladinho. O podcast. Eu tô quase morrendo. Ok, repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Contato, Rafael. contato@locomotiva26.com.br. Envie seu feedback, envie o que você quiser sobre o que você quiser. Não, sobre o que você quiser, não, sobre o podcast. Você pode que ser já esse. Morreu, manda sua escutória aí, seu conto, como que foi. Exato, pode ser esse, pode pode ser sobre outros episódios e até a pós-vida. Vejo vocês em breve. Hasta. Simba. Obrigado. Esse já foi uma vinheta. Se chama-se Improviso Épico. Oh, de épico nível pra master. Caraca, velho. Esse grilo tá hardcore hoje, velho. Tá. Tá lindamente. Tá que pariu, cara. Sangue de Jesus tem poder, tem poder. Isso, filha da puta, acelera no carro agora, gente. Tira o sol. Porque é o catolicismo. Começar matando, gente. Acho que ficaria bom pro Cash matar as pessoas aqui em volta. Não, não você, Peter, em volta aqui. Faz parte da gente. Ou tá uma bosta, ele tá mantendo o pé apertado lá e tá fazendo isso. Que pariu. Tá constante demais pro QI dele de 2,5 negativo. Ia fazer alguma coisa. Vai uma moto carregando droga na moto. Exatamente. Acelerando igual um imbecil. Isso vai sair do podcast? Ah, talvez. Dá pra escutar. Gente, alguém peidou, eu acho que foi o Pedro. Eu tenho certeza. Eu acho que não. Eu acho que foi o Pedro. Quem acha que foi o Pedro, levanta a mão. Sorte que ninguém tá vendo, só a gente. Tá vendo? Então, próximo, sai. Na meia-noite, encanarei o seu cadáver. Desse aviãozão, filha da puta, que um passou. Dia, numa rua da cidade, eu vi se tem um velhinho sentado na calçada. Com a de tô tentando pensar numa coisa que vocês estão falando. Na mão, e tudo parou pra ouvir. Ah, que delícia, cara. Olha, pensou botar isso no... Nossa, velho. Não, mano. Não? Por quê? Não. Falou assim, comida de vermes. De funguinhos. Mano, já sei, meu pau te ama. Botar na lápide assim, minha pau te ama. Aí você planta árvore. Minha pá te ama, né? Você planta árvore. Minha pá te ama, você vai estar enterrado, né? Minha pá te ama. Talvez. Cara, sério mesmo, eu gostei da ideia do funguinho. O que você falou? Gostou da... Que? Não. Você pressionou a gente, agora fala. É, mano, vai, já deu, deu tempo pra caralho pra você pensar. Porque aí, ó, você instigou todo mundo a responder e você teve todo esse tempo e não respondeu ainda. Porque eu tava prestando atenção no que você estava falando. Ele já tinha que estar pensando. Só não era pra fechar com um jeito engraçado. Então tá. Toca o Rick Martin, papo, então. Marrom. E chegamos ao fim da vida.